começou o Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Peugeot 208 com central touchscreen. Por R$ 595 por mês, incrível, né? Saiba mais aí em uma concessionária Peugeot. Poloar, com a Poloar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Então conheça o Crédito Casa da BV Financeira, hein? Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E o Grupo Esser também. Um nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97 na Energia 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Opa, beleza. Boa tarde, Bobo. Saudade, Bobo. Muito boa tarde. Botinha tá em que microfone? 4? Tá no Ninja. 4B. Botinha tá de 4. 4B. Começou mais cedo o programa. Fala, Motinha. Adoro. Sim, temos um bloco. Tudo bem? E aí, mano? Olha, eu vou falar um negócio pra você, meu. Só a primeira meia hora fora do ar, eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês que estão no trânsito, São Paulo, rezem pro trânsito hoje ser 100 vezes pior do que o normal. Ah, mas tá sempre porque pior. Porque o nosso convidado hoje, Holanducci, você mandou bem. É sensacional. Eu falei, o cara... É que o cara às vezes faz um gênero que a galera não gosta e nem critica. Como não gosto? O Cátar é monstro. Quem vai estar aqui hoje com a gente é o MC Cátar. Não, só um minuto. Eu gosto. Tô dizendo que tem gente que não gosta. Eu também, eu gosto pra caramba. O cara é fera, mano. Nego julga. O Cátar é um cara sensacional. Eu já tinha falado isso aqui. E os negros ficam falando, ah, o Rudy não sabe de nada, é burro. Olha, Dodô, burro, coisas, cara. Meia hora. Já tá aí o Catra? Meia, tá, vai ser. Eu tô a meia hora trocando burro. Ideia com o Catra, pode falar? Quase legal. Comeu. Não, o cara é bom. Ô, mano, o Catra é o Einstein do funk. É, o Catra é monstro, velho. Só tirar foto, o Einstein, tô me sentindo grávido já. O cara que é estéreo se encosta no... O cara encosta no Crato. Que hoje é sexta-feira. O cara que é... O cara que é estéreo, Domênico Gato, se o cara encostar no Catra, o cara começa a fazer filho. Vai bem. Começa a fertilizar o cara. Eu tô voando. Eu faria um filho com ele, menino. Bom, mas ô, seu Bento. Ia ser sensacional. Beleza, hein, Bento? Nós que, fora do ar, estávamos ouvindo boas músicas de passagem. Aquilo é boa música mesmo. Diga-se de passagem, fala a verdade. Diga-se de passagem. Gostei que você falou igual eu. Diga-se de passagem. Muito bom. Mas vamos agora ao que importa, são as eliminações. Ao giro de notícias. Começar pela sexta-feira tradicional. Certo. Essa lua, sexta-feira, choveu cerca de 3 minutos apenas. Qual a recomendação? Mas choveu lá na Cantareira ou não? Hoje é dia de brincar de escolinha de música. Como é que é escolinha de música? Terei sua flauta e você a minha gaita. Que beleza, hein? Eu pensei que você ia falar que você pega no meu órgão. Já tomou gaita, Modinho? Então tá bom. Vamos ao São Paulo. Tricolor. Desculpa, Inter. Tricolor, que... Mal cheguei em casa, meu. Os caras... O cachorro veio rosnando de novo. Mano. Os caras não me reconhecem mais. Desculpa. As crianças na escola, nunca mais fui buscar as crianças. Já tem neto? Ah, já tem neto que eu não conheço. Tô fora de casa o dia inteiro, mano. Mas o negócio é o seguinte. Ô, Mota, eu falei pro Benjo, o Catra não vai entrar? Ele falou, não, ele falou que tá comendo. Eu falei, quem? É o Catra. É o Catra. Tá sabendo direito, né? Não, ele tá comendo comida agora. Coisa. Ah, tá bom. São Paulo vai entrar com o time reserva, já decidido. Contra o Vitória. Vai entrar com o time reserva no domingo contra o Vitória. Não, vai ganhar mesmo com o time reserva. O Vitória é fraco. Só tem o Super Ed no lado. E o Inter ficou bravinho. Ficou putinho porque a CBF ajudou. É o time mais escroto do futebol brasileiro. É, porra. Arruma confusão. Até porque o seu Inter. O seu Inter não pode falar nada porque ele foi muito beneficiado. Até numa Libertadores, que eles inscreveram um cara, pediram pra CBF adiar o fim das inscrições. E a CBF adiou. Pediram pra viajar, a CBF deixou. Não, mas não é escroto, Motinha. Eu concordo que eles estão com muita frescura, estão com muito frufru. Não, mas não é escroto. É que no futebol, infelizmente... No futebol, infelizmente, às vezes os clubes eles acabam pensando só neles. E estão andando pro bem do futebol. Com relação a esse episódio aí, eu acho que mais uma vez o Inter errou, como já errou em outras oportunidades, inclusive quando quis fazer um DVD contra o Corinthians ali, seus erros de arbitragem. E mais uma vez aí, eu acho que o Inter aí, ele mostra que ele não é um bom perdedor. Lógico. Porque o Inter, ele alega que ele vai jogar três jogos fora de casa, certo? Só que um clássico é contra o Grêmio, que é em Porto Alegre. E depois, no decorrer do campeonato, o Inter joga 3 em casa. É lógico. Então eu acho que não tem o porquê de ficar, sabe, fazendo essa tempestade no copo d'água. Acontece sempre essas coisas com ele. O Inter mais uma vez vacila. A diretoria do Inter realmente é fraca. Tá certo, recapitular então. O São Paulo contra o Inter, dia 12. Uhum. Né, e só Dia 19 e 26, outra final. Na volta. Na volta. Vai, beleza? No Morumbi. Certo? Vamos passar. Boa, então. São Paulo vai levar um. Só trazendo a informação, né, Mota? Ontem o Boca espancou o Cerro Porteño por 4-1. Boca e River. E o River venceu de novo. Boca e River. Boca e River. Que legal, sai daí, hein? Que vai ser uma final linda, hein? Você prefere o River, mano? Eu pensei que você gostava mais de... tradicional. Eu pensei que você gostava mais de é Boca. É que é o River mais uma freguês tradicional nosso. Você não ia de Boca antes? Antigamente eu... Mas se é de Boca... Ele vai de Boca, velho. Ele vai de Boca até hoje. Até hoje. Hoje eu tô volando, então. Bora, tá de Boca? Bom. Meu Deus. Vamos ao Santos. Tá com tesão hoje, Boca estraçalhou o Cerro Porteño. De Boca foi com a River. O Boca venceu por 4-1 o Cerro Porteño. 4-1 lá. No Paraguai. E quanto foi o River? 3-2. Pro River. Pro River. Vai ter o Boca e River. Boca e River. Como você gosta com torcida única. É lógico. Primeiro jogo, o Boca joga lá Bombonera, segundo jogo, Monumental. Concordo. E temos aí, seu Bento. Vamos ao peixe. Ah, o peixe? Peixe. É, Gênio. Como diz o ano interior, se desgraça, pouco é bobagem, né? Robinho teve um edema detectado na coxa, um leve edema. O edema parou faz tempo. É. Mas tem um edema na coxa. Não, não vai enfrentar domingo às 19h30 o Corinthians. Mais um desfarque aí. Vai jogar o pé de galinha, né? Vai jogar tudo. Pé de galinha. Ô, RG, onde que é o jogo? Lá em Corinthians. Lá na areia. Taquera, mano. Só uma coisa, mano. Eu não vou nesse jogo, não, mano. Você tá louco? Taquera, mano. Seu Bento, perigoso, mano. Acho que tá com medo de Taquera, velho. Tá louco, irmão. Taquera é muito louco. Tá com medo de Taquera, irmão. Tô suave. Vou ver na TV. Seu Bento, nada a acrescentar. Beleza. Sinceramente. Vamos. Tá com depressão, RG. Você acabou? RG deprê, ficou deprê. Mas o RG... Apertei o play, 2015. Ah, já? Vem em mim? Vem 2015. Vem em mim. Mas o RG, esse jogo aí, eu tô ouvindo aí o Ederson Moreira falar que possivelmente vai colocar o time B do Santos aí, ou seja, ele quer observar a molecada. Desculpa, esse não é o jogo pra colocar a molecada não, velho. O Santos, ele vem de uma eliminação na Copa do Brasil, a torcida tá a puta da vida. Acho que esse é o jogo pra colocar Leandro Damião, o Thiago Ribeiro, o Robinho com meia perna, tá ligado? Tem que entrar esses caras aí pra ser xingado, RG, ganhar, pra colocar molecada. Tentar ganhar, né? Sabe por quê, RG? Se você colocar a molecada, numa dessa aí o Corinthians goleia o Santos, mete 3 ou mete 4, é a molecada que vai estar com o negócio na reta. É, mas o Thiago Ribeiro não pode, o Robinho não pode. Vai jogar Leandro Damião. Então, agora ninguém pode, né? É estranho. Mas esse jogo interessa ao Corinthians, né, cara? Não, então, mas é complicado, porque numa dessas você pega a linha de frente da molecada, é osso. Mas você também não pode, mas também... Acho que o Santos também não a molecada, se mano. O Santos relaxar muito, ele pode tomar mais frega grande. Tem que jogar sério, gente. É, mas também não é assim, né? Não pode relaxar também, senão pira. Bom, não pode. Eu vou tirar uma foto com o Catra ali, porque esse cara é meu ídolo, velho. Esse cara é o Marcelinho Carioca na minha vida também, mano. Vitorioso. Ô, seu Bento, mas antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir pro Benjamin aqui. Deixa eu falar de Peugeot, vai. Até o Catra também, né? Ficar à vontade aqui. É o seguinte, vamos falar de Peugeot, meus amigos. Peugeot, vamos falar de Peugeot aqui no Estádio 97. Peugeot 308 Active, 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa 0%. Isso mesmo, hein? Taxa zero, hein? Tem também o Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth. Luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack pode ser sua com parcelas de R$ 595 por mês, tá bom? E mais toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, incrível, né? Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive, tá bom? Mas respeite os limites de velocidade. Esse é o Estádio 97, pela Energia 97, em nome também de Hello Food. Quer pedir comida? Hello Delivery é no Hello Food. Baixe já o seu aplicativo. Deu fome? Dá um Hello Food. E olha só, BV Financeira também, né? Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. O nome também do Grupo Ester, um nome construído com história, seu Bento. Opa, o mãe é quem? Palmeira! Palmeira, pode ser. Não, Palmeira! Fala de nós aqui. Palestra! Ó, nós aqui. Jornalismo! Aí, a avó queria mandar um beijo. Ó, nós aqui. Pra quem? Viu, Dodó? Ah, pois não. Os parentes da avó Olímpia de verdade, eles estão felizes com a avó Olímpia do estádio. Ah, é? E vão trazê-la um dia aqui. A verdade vai ter o encontro? O encontro da vovó Olímpia com a vovó. É, vai trazer bolo, senão nem entra, viu, Olímpia? Ah, tem que trazer bolinha, é verdade. Um beijo a toda a família bolinha, que eu não lembro bolinha. O nome. Então tá bom. Ah. Família Olímpia. Fala do Verdão aí, ó. O Parmeira tem os relacionados aí pra partida de... Já? Só o Lúcio. Lúcio tá fora. Lúcio tá fora? É, Lúcio vai dar uma segurada, né? É reforço vai dar uma segurada. O Lúcio aí pra reta final. Certo. E boa notícia, Domênico. Qual é a boa Lúcio. Notícia? A do Lúcio também. Ah. E é que o time do Atlético Mineiro vem com o time reserva. Totalmente apenas reserva? Três jogadores. O Vitor, Pierre e o Leandro Donizete de titular aí. Que vem jogar. É. Mas, na verdade, os jogadores, tá tudo relacionado. Sim. Mas dizem que vai ficar no banco. Vamos Sim. ver. Titular, Sim. titular mesmo é o Vitor e o Leandro Donizete que vai jogar pra pegar ritmo que vinha fora. Pegar ritmo. O resto Sim. é tudo garotos. Marion vai jogar. É. Carlos, tal do Carlos. Lá, o Carlos. Menino lá, é, a chance, nesse caso, a chance do Palmeiras dá uma melhorada, porque o time do Atlético Mineiro é um time muito bom, né? O oficial. Quer dizer, bom, não, o maior time do mundo bom. É o Galo, maravilhoso. Maior não, mas. Campeão da América. Maior mas o, não, mas. O Tardelli tá fora de qualquer jeito. Então, e esse faz falta, né? Como uma punição de 5 jogos. Eu acho que se o Palmeiras conseguir vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, o Palmeiras dá um belo passo pra escapar de tudo. Pra mim já foi. Se ganhar. Não, aí vai pra 42, é isso? Comemorar com 42 ainda não tá fora, fora. Mas fica bem. Dependendo do que os outros lá debaixo fizeram. Se vocês não fizerem nada e vocês ganharam o jogo, fica uma situação. Se abrir linda. Aí, olha. 8 pontos. Vamos supor que o Palmeiras. Aí. Que abrir? 7? Vai, se abrir 7 pontos, acho que é meio difícil de pegar depois. Eu acho que se ganhar já foi, viu, Dodô? É, acho que começa a ficar legal, né, seu Bento? Isso aí. É isso aí. O Corinthians, o último. Vamos lá. Então tá bom. Bora acabar. Formi Corinthians! Vamos aí, Ben. Corinthians tem o principal reforço pro domingo é o Guerreiro. Paulo Guerreiro confirmadíssimo e vai pro ataque. Certo, mano? É, tem aí a volta do Fábio Santos, tem o Pedro que tá voltando Sim. também. Enfim, vamos aguardar aí. Notícia boa, né? Que o Gil renovou por mais 5 anos com o Corinthians. Renovou o Gil. Agora, se quiser tirar o cara, vai ter que pagar muito dinheiro. E certo. Vamos que vamos, mano. Domingo contra o Santos, o Corinthians tem a obrigação de ganhar pra pelo menos entrar novamente no G4, ou tentar, né? É, o Corinthians aí, com a comissão técnica, planejam 12 pontos, mano, nesses 6, 12 pontos coloca o Corinthians na Libertadores. Assim espero, né? Mas eu acho que poderia ser até um pouco mais, cara. Mas vamos que vamos aí, domingão contra o Santos, às 7h30 da noite. Vamos, Corinthians! E, Dona Mena, só uma coisinha rápida da nossa querida Portuguesa de Esportes. Porra, nossa, tá aberta ainda? Tá aberta? Ainda morreu, ainda nunca vou. Mas já vendeu o terreno lá? Ainda não, então estão planejando com o seguinte. A dívida é 200, o terreno vale 800. Com quem vão ficar os 600? Eu me candidato, administro bem pra caramba os 600. Vão sobrar lá, eu faço a coisa. Seguinte, hoje, muitos portais, aí o R7, entre outros, colocaram aquela velha história do caso Everton, né? O próprio presidente ali do Lico, de própria voz, de próprio punho, como diz... Gogó, de próprio Gogó. Falou que sim, houve sim um erro por querer, como o Mano disse desde o primeiro dia. Como eu vim dizendo desde a primeira semana, que alguém levou alguma coisa para colocar o jogador escalar errado. Só que ele disse daquela maneira. Houve a gente sabe, mas não tenho provas, então posso acabar sendo processado. Ué, o senhor sabe aí dentro, senhor Elídio? Se o senhor é o presidente, falar, o senhor tem que falar. O senhor falou mais ou menos, como é que funciona isso? Não existe mulher meia grávida. Não é isso? Ou tá ou não tá? Daqui a pouco o Catra que sabe, né? O nosso convidado aqui conhece disso. Especialista hoje. Não existe mulher meio grávida. Não é isso, Catra? Ou tá grávida ou não tá? Não existe, não existe. Olha essa voz, existe aquela meia. Não existe aquela meia. Ou é ou não é? Ou é ou não é, meu irmão. Ô, Catra, sua voz dá um tesão até em quem não é gay. Eu fiquei umedecido agora. Que isso, pelo amor de Deus, gente. Eu só faço sexo pra procriar, gente. Entendeu? Nos mandamentos de Deus. Esse negócio comigo é bola na rede, meu irmão. Você tá de brincadeira, Catra, você torce pro Flamengo, né, Catra? Sou flamenguista. Tem manchete do Flamengo aí ou não? Ai. Não tem manchete? O Flamengo tá triste essa semana, né? Não tem manchete, mas eu queria pedir, pelo amor de Deus, Vanderlei, pedir desculpa pra você. O que aconteceu não foi, tá foi infortúnio. Tô cagando de medo aqui do lado do cara. Foi um infortúnio. Aconteceu de virada, isso é porque é mais gostoso. Mas, aconteceu. Pode perguntar pro Cata, né? O Cata, vale a pena pagar 700 por mês, né? Pra segurar o Dorival ou o Lulu ano que vem ou não? Eu estou muito louco, hein, meu? Ah, meu irmão, do jeito que tá. Pô, estão de sacanagem, né, meu irmão? Aquilo aí tá de sacanagem, né, mano? Também acho. Porra, mano, tem que respeitar, mano. Pelo menos os caras estão de brincadeira. Eles estão de brincadeira. Isso é de Sérgio Valeri. Dá um tempo, hein, compadre. Chatinho de pau. Pra continuar. Ô, cara, não, sabe o que devia ter feito? Tomar um gol, fiquei chateado. No intervalo, devia ter colocado você no vestiário falando isso. Estou de sacanagem, irmão. Mano, os caras iam voltar a fazer 5 gols e ganhar do Atlético. Não é, mano, mas ele não quer dar o vale, tá ligado? Ele não quer dar o vale. Como assim? Ele não tá, mano, não tá no... Eu vou falar a realidade, depois das eleições eu vim aqui falar. Eu sou o pai do Bolsa Família. companheiro Catra, pelo amor de Deus. Você, ó, você botou o programa. Ô, Catra, você botou uma foto no Instagram. Você não botou uma foto no Instagram? Muito engraçada, com seus filhos na praia. É. Dizer alguma coisa do Catra. Ah, sensacional. Por que você não fala com a voz do Catra? É porque senão vai estourar o subwoofer dos carros. Ô, Catra, ele te imita, é igualzinho a imitação dele ou não? É legal, é legal. É legal, é legal. Mais ou menos. Pra que, bom, você que ligou o rádio, o MC Catra hoje é o convidado, né? Aqui. Convidado hoje do Estádio 97. Mas, ó, gosta de futebol, vamos conversar com o Catra. Ô, Catra, o Flamengo tomou essa fubecada do Atlético, igual o Corinthians tomou. E aí os jogadores do Flamengo chegaram lá no Santos Dumont, tinha torcida xingando o Luxemburgo, xingando o Matheus, é o filho do Bebeto e tal. Pô, Catra, você acha que é pra tanto? Você acha que o torcedor tem que fazer isso mesmo? Você defende esse tipo de coisa? Eu vou falar um negócio pra você. Porra, mano. Tá de brincadeira, né, mano? Porra, faz isso. Faz isso aqui. Faz isso aqui com o Corinthians, que você vai ver se é uma coisa. Não, mas também acho que tá errado. Mas não, mano, porque é isso. Eu acho que tá errado também. Já sabe quando é que os caras ganham? Pra jogar bola. Pra jogar bola. Muito dinheiro. É pra jogar bola. Adoro. Tá? Eu canto pra cantar. Eu ganho pra cantar, eu canto que nem um canário. Entendeu? Pra você entender, filho? Eu fico que nem a sabiá. Canto pra... Que é isso, irmão? Tá de brincadeira, irmão. Você tá de brincadeira. Porra, mano. Foi muito humilhante a derrota do Flamengo. É verdade, mas o Cato, não pode. O Cato, o Rudy falou pra mim que você hoje ganha igual jogador de futebol, velho. Ah, mais, né? O quê? O Catra, não, hoje? O Catra? Não, todo Catra bomba no Brasil inteiro. O show dele, mas aí que tá, você viu ele falando? Os cara ganham pra jogar bola, velho. Meu irmão, pelo amor de Deus. A gente brincava de jogar bola de graça. Então, Catra, mas aqui na rádio só tem hipócrita, sabe por quê? Quando eu falava isso daí, eu falava a respeito dos torcedores, acho que o torcedor tem que cobrar mesmo, porque o jogador muitas vezes é vagabundo. Tem que cobrar, mano. Não, você tá errado. O torcedor, não. É obrigação do torcedor. O torcedor que ama o seu time cobra o jogador, irmão. Tá ligado? É, jogador de coração, tem que cobrar o jogador, irmão. Porque, pô, não é possível. Não é possível um negócio desse. Ô, Catra, quem é teu maior ídolo no Flamengo? Pô, mano, se eu falar pra você quem é o meu maior ídolo no futebol, ninguém vai acreditar. Márcio Araújo. Quem é o Catra? Meu maior ídolo no futebol chama-se Serginho Chulapa. Meu tio! Bacana pra caramba, Serginho. Vou falar legal, dentro do fundamento legal, que pra mim era o cara que, de coração... Ali era moral do coração. Não tinha ideia com ele, não. Poucas ideias. Era poucas ideias. Era poucas ideias. É meu tio, é meu tio. Dentro do fundamento. Sentou no colo dele. Ele veio aqui e sentou no colo dele, Catra. Sentou no colo dele. Eu também sentei. Hoje eu vou sentar no colo dele. Eu duvido que você vai sentar no Catra. 7:30, pode marcar aí. Não vai sentar no colo. Pra segurar a audiência, 7:30. Olha, olha. Não, faz isso. Eu já tô voando, só dele tá aqui com essa voz. Vou falar uma coisa pra você no fundamento legal. Não, não fala assim. Não, eu sou lésbico. Não, não fala assim. Não, sou lésbico. Não gosto de mulher que se envolve com homem pra não dar nem intimidade. Entendeu, irmão? Deu pra você entender? Então eu só gosto de meninas que gostam de meninas. Eu sou uma menina. Não, porque mulher que gosta de homem tem mau gosto. Homem fede, homem é feio, homem não tem peito, homem não tem bunda, homem não tem nada. Mas você tá um urso. Eu tenho peito, sim, me deixa. Eu sou aguinado, tenho peito, tenho bunda. Sou gostosa. Aperta aqui. Respeita a sua safada. Ô, Catra, você faz muito sucesso com o público gay também? Ô, mano, dentro do Flamengo Entregão é um público maneiro que sempre me respeitou. A gente sempre se respeitou. Dentro do fundamento, eles gay ou lésbico. Entendeu? Não querendo sentar no colo? Não, tá tranquilo. Não, mas hoje, 7:30 da noite, eu vou tentar sentar no colo do Catra. É. Ô, Catra. Ou eu vou morrer no estúdio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos shows você faz hoje por mês? Você tá fazendo hoje? Pô, mano. Média é quanto? Eu faço uma média de. Ele falando baixinho já é um. Já dá mó tesão. Uns 40, 40, 50. Caraca! Por mês? Por mês. Caraca, Catra, você não para, velho. Eu falo, é por dia. Dá mais de um recorde, Catra. 6 shows, 7 por dia. Você já fez uns 7 shows, 8? Não, meu recorde foi 18 shows. No dia? Mas é show do quê? No dia? Comecei meia hora? 2 horas da tarde. E acabou? Terminei 6 horas da manhã. Mas é o quê? Meia hora, 40 minutos, cara? De show, ah, não? Foi, não, não. Foi, era uma época que o funk era o esculacho da Babilônia. Foi antes da proibição do funk, né, mano? Porque, eu vou falar, teve uma época no Rio de Janeiro, mano, onde quando o movimento explodiu mesmo, e as, pô, várias pessoas dependiam da... do funk pra sobreviver. Mais de 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, dos 200 a 300 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. Aí eles foram e proibiram o funk da noite pro dia. Imagina quanto cresceu a prostituição e a marginalidade no estado do Rio de Janeiro. Por causa disso? Isso é o alógico. Imagina, mano. Olha, velho, o divertimento dos caras, você tá tirando é. Dia pra nós. Não, não é divertimento, mano. Nem negócio. Ô, mano, era negócio, todo mundo trabalhava. Não, mas a galera que frequentava também ficou puta, porque não podia. Todo mundo, mano. Foi um absurdo. Aquilo ali foi o maior absurdo, tá ligado? Foi o maior absurdo que aconteceu no Brasil. No... Mas por que que proibiram, gato? Você lembra? Ah, mano... Por causa das letras... Começou a rolar uma violência, não começou? Pô, não. Não, mano, mas violência tem tudo quanto é lugar, irmão. Aquilo ali começou pra eleger os outros. Ah, é? Pô, política. Tá ligado? Politicagem, dar... né? É, pra nego pegar dinheiro da segurança pública. Pra sacanear mesmo, mano, tá ligado? E isso ninguém pensou nas pessoas que sobreviviam do funk, nas pessoas... Ô, oh, mano, muitas pessoas morreram por que disso, tá ligado? E eu, ô, Catra... E eu vi as coisas acontecendo, as pessoas morreram... Pô, a depressão, quantas pessoas ficando... Pô, mano, foi horrível. E a polícia mesmo não dava segurança. Quem dá segurança pros bailes no morro é o próprio morro. A segurança é o próprio morro. Oh. A polícia não sobe lá não pra fazer segurança. Ah, acho que não. Segurança, não tem contenção. Nunca fizemos dentro do Flamengo Legal. É um lance muito louco, porque o Estado, hoje em dia é legal o funk, né? Paco, hoje em dia a gente paga imposto, hoje em dia a gente, quer dizer que a gente sempre pagou imposto, a gente sempre fez tudo, mas dando fundamento legal, foi, porra, isso daí foi um verdadeiro crime, verdadeiro terrorismo, tá ligado, mano? Com o terror, tirar o pão de cada dia... É complicado. Da mesa do trabalhador é complicado. Mas chegaram a te procurar alguém lá, você fala, ó, não pode você, não pode, alguém chegar diretamente pra você e falar, ó, meu irmão, não pode, acabou, nunca ninguém... Não, era diferente, irmão. Não pode, acabou. Os caras davam um tiro na gente, irmão. Você tá pensando que assim? O baile acabava na bala, mano. Tá ligado? O baile... Na época da proibição, acabava na bala. Você pegou essa época assim de ter que fugir assim? Não, ou... é, tá, mano. Lógico. Você tá pensando o quê, mano? E muitas vezes fui, mano. Vi vários perdendo a vida, vi vários perdendo a liberdade. Por consequência do funk, irmão. Tá ligado? Vi vários... A vida desgraçada... Porque de depressão, tá ligado? É pior. Agora, que ditadura, cara, né, deixa eu te perguntar. Foi pior. Pior que ditadura. Foi um lance e dando Flamengo Legal e a mídia... Tá ligado? Batendo naquela forma, daquele jeito, mano, tá ligado? E a favela não. Pô, não tendo como ressuscitar, nem se defender. Pô, mano, foi a maior covardia. Foi a maior covardia dos últimos tempos. Ninguém se ligou. Ninguém se deu conta disso. Ninguém se deu conta disso, irmão. Ninguém se deu conta disso, tá ligado? Agora, ô Catra, você foi. Talvez tenha sido um dos pioneiros, né? Do chamado funk, né? Do funk do Rio de Janeiro, funk, velho. Eu vou falar um negócio de você. Porque eu vim da terceira geração, sabe? Já da terceira? É. Quem foi o cara que começou? O pioneiro mesmo foi, quem trouxe mesmo os lances foi Messi Elimar, Marlboro. Marlboro tocava as músicas dos caras, né? Não, Marlboro é herdeiro do Cidinho Cambalhota, cara. É, o Marlboro ele tocava muito diferente. O Marlboro, ele já era herdeiro, o Marlboro é segunda... Não é nada a ver. Não, o Marlboro é nem a primeira... A primeira é Big Boy, Ademir Lemos, Cidinho Cambalhota e Messi Elimar. Você vem da Som terceira... Som na Caixa, o programa Som na Caixa, eu lembro, legal. Tocava, pô... Era um lance maneiro, funk... O funk era coisa de rico quando começou, mano. E esses bondes deu uma moral no começo. Lá atrás a Xuxa trazia. Esses bondes do Tigrão é segunda geração já, né, cara? Catra, então... Bonde do Tigrão... Não, bonde do Tigrão é quarta geração. Morto Muito Louco, essas coisas assim. Isso daí já é quarta. Isso daí já é quarta geração. É depois de você, né? É depois de você. Tá ligado? Antes de mim veio o Marcinho, Cidinho Doca, Garrincha e Juninho... Tá ligado? Eu cheguei na mesma época do Claudinho Buchecha, a gente chegou junto. É, o Claudinho tá por ali, né? Na mesma época do Catra. Ô Catra, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, quando você faz o teu show, então vem você pra cantar e tem esse rapaz também fica com você no show? Esse qual é o nome dele? Esse é meu filho. Ah, é teu filho? Número, Catra. Hã? Número. É, DJ número 1. Ô Catra, você tem quantos filhos? Pera aí, rapidinho, quantos filhos você tem? Eu tenho 30. Juro por Deus, que no Altas Horas você tinha 28, cê faz um mês. É verdade. Mas eu vi você falar 28 lá, velho. Ele esqueceu de 2. Não esqueci de 2. Não é, agora ele mas tem mais agora, dois. Nesse ou momento, cada, ele tá com 31. Programa, ou cada programa vai... Quanto você paga de pensão, Catra? Pô, mano, eu vou falar mais pra você no filamento legal. A maior burrice do mundo é pagar pensão. Mas como é que é, então, cara? Amor, cria teu filho. É, boa, cara. Cria teu filho, que é mais digno. Fácil, você vai ter não, mais prazer digno. E menos trabalho. É mais fácil, digno, tá ligado? As mulheres que enchem o saco. Entende, mas as mulheres lá, que depois não, que você separou, por exemplo, das mulheres, mas não fica de saco cheio e fala assim, não vou... Não, aí fica, aí que é pensão. Então, e aí? Sabe o que acontece? Aí passa o tempo, ela observa, tá ligado? Que ela foi um imbecil, porque deu um fundamento legal. A pessoa só vai ter a pensão. Como é que chega esse lance legal aí, por exemplo, da pensão, Catra? É um advogado que chega em você e fala, eu quero pensão, eu quero fazer o DNA. Como é que funciona esse lance aí? Ué, mano, deu um fundamento legal. Falou que é meu, ele dá. Dá que eu cuido. Não tem problema? Mano, falou que é meu, me dá que eu cuido. Agora não fica de carro comigo, né, mano? Agora, o Catra, com tanto show, velho, como é que sobra tempo pro tapa na camurça? Ah, o show foi show pra cacete, velho. E o camarim não balança? A van não balança? Tá pensando que é só Roberto Carlos que come camarim, era malandro? Merece uma risada. Mas, ô Catra, quantas mulheres oficiais você tem? Oficial, assim, fala, é minha. Era 3 em Altas Horas. Saiu na reportagem hoje, se não me engano, aqui, no Globo. Não, falou que tem só, uma que falou que é só, ela, você não trai mais ninguém, é com ela só. É exclusiva. Saiu hoje no Globo do Globo aqui. É. Fala aí. Ela que falou. Ela falou. Ok. Nelson Rubens. Agora é de tarraxa, o boneco. O boneco transforma é de tarraxa. Eu falo que eu o saio lá deixa em casa. Mas você lembra a data de aniversário dos 30 ou não? Ah, mano, vem cá, me diz a história. Pô, quem tá chegando aqui, rapaz, que honra. Manda entrar aqui o Black Blue, pô. Olha o Black Blue aí, velho. Black Blue, meu parceiro. Chega aí, Black Blue. Área. Oba, põe uma cadeira pro Black Blue aí. Ô, Black Blue, gente boa também. Fala, Black, boa, manda, Black Blue. Black Blue é meu irmão de pra quem não conhece, São Paulo. Pra quem não conhece, o Black Blue é uma das grandes lendas do rap aqui brasileiro. Com certeza. Black Blue, pô. Black Blue é da hora, mano. Só botar a cadeira pro Black Blue aí. É isso mesmo. É isso aí. Ô, Catra, fala pra gente do Domênico, desculpa pois cortar não, você. Não, fica aí. Agradecer, o Pierre foi um dos caras que fez você vir pra cá, agradecer ele. Fala da gravação no DVD pra galera aí. Rapaziada, aí, ó. Por favor, vai ser lá no Via Marquês, tá ligado? Via Marquês, dia 12, tá ligado? Semana que vem. Dia 12. Quarta-feira? Quarta-feira da semana que vem, dia 12, vai ter, gravação no meu DVD. Pô, legal. Vou fazer uma homenagem ao Lulu Scarlo, do Raça Negra. Dodô vai tocar. É, o Dodô tá aqui, ó. Vou fazer agradecer a você. Aqui eu vou cantar com o Catra lá. Vai ser legal esse negócio. Gosto demais do Catra, viu? Quando que é, Catra? Dia 12? Vai ser dia 12, lá no Via Marquês, tá ligado? Isso é agora, né? Quando que é? Hoje é 7, então. Tá chegando, hein? Quarta-feira. Quarta-feira. Queria agradecer ao Irã pela força. O Irã é gente boa. O Irã vai ser gente boa. Irá bem com nós desde menino. Ô, Catra, tem convite ainda pra ir ou já acabou tudo já? Ué, mano. Deve bombar, cara. É, vamos até dizer, acho que a gente vai sortear uns derradeiros. Aí sim, hein? Você tem aí, ô, Catra, hoje? Sortear uns derradeiros aí, tem aí. Catra, eu vou, eu fui convidado, eu vou. Vai sim que... Vou te dar um abraço. Elas também vão estar lá presentes, você vai gostar. Ô, Catra, meu sogro tá ouvindo aí, eu namoro, eu vou tomar um namoro. Ô, cara, não dá pra trás também agora. Namora, teu sogro tem que saber que tu gosta. E aí? Ô, você não vai estranhar, né, cara? Você canta funk e tal. Mas, Catra, teu começo foi no rock and roll, foi não? É, eu comecei. É mesmo? Como é que é essa história? Conta pra nós aí, ó. Ah, mano, foi na época do rock dos anos 80, né, mano? Foi numa época maneira. Época que na Tijuca tinham várias bandas, tá ligado? No Rio de Janeiro tinham várias bandas de sarau. Eu era o vocal da banda da Beco, toquei muito São Paulo. Tô sabendo que você gosta desse som aqui, ó. Aí, Catra. Que isso, mentira. É nóis, velho. Eu tô sabendo que você gosta. Porra. Que isso, meu irmão? Eu sei mais do que você acha. Olha o cara tá chorando, que bonitinho. Isso é muito bonito. Olha cá, Domênico é o rei da Black Music, mano. Domênico. Me sinto em pedaço. E até hoje não sei dizer se está tudo acabado. Mas não troquei minha boca fechada pelas suas palavras vazias. Você me fez envelhecer. Um ano a cada dia você me fez cair outra vez. Aonde, cara? Da minha marida. Da minha... Bom, vou te falar legal. E aí? Foi uma época boa, uma época maneira. Tá ligado? Foi onde tudo começou, né? Você tocava no Aerohanta, no Madame Satã. Mas você, ô Cato, você tocava instrumento? Cantava, quase não, cantava. Só cantava, né? Só cantando. Cantei, vocal. Cantando. Você tinha uma banda, não? Tinha, o nome da banda era o Beco. O Beco? É. Ah, que legal. Show. O que mais você cantava? Que ano era isso, Catra? Pô, mano, 85, 84. É por aí. Então quantos anos? Nossa, de mais carreira 84, musical? Pô, de carreira musical, mano, eu vim desde 1981. Porra. Caminhada, é, não, mas não nessa era, época, aí, ó. Nego veio você paquito boneco e falou, cara, do nada, chegou um monte. Mas é real, Catra, nessa época. Eu fiquei um tempão no rock and roll. Burro, não sabe a história do cara. Aí depois, saí do rock and roll, encontrei o DJ Leandro Merose, tá ligado? Gabriel Pensador, os caras me apresentaram o Public Enemy. Me apresentaram o Bunny Thugs, me apresentaram o Ghetto Boys, tá ligado? No início, me apresentaram uma rapaziada que fazia um raga, tá ligado? Da Jamaica. E, pô, muito louco. E, pô, aí a gente caiu pra dentro do rap, do hip hop, né, mano? Aí foi quando eu conheci o Primo Preto, tá ligado? O Primo Preto, não, os Primo Preto, né, meu parceiro. Boa, né, mano? Aí Black Primo Blue. Primo Preto, na época do Yo, MTV, Primo Preto apresentava o Yo. Tá ligado? Aí foi mó barato, foi. Aí. Pô, foi um lance muito louco. Aí foi muito doido. O que você gosta você, assim? O cara tá ouvindo heavy metal também. Não, sim. O nome eu vou, metal, vou tentar... cara. Ah, lógico, meu querido. Gosto de AC/DC. Eu gosto de White Snake, Scorpions. Eu gosto de. Pô, eu gosto de metal. É bom, você falou que agora do Van Halen. E falou que vai fazer uma homenagem pro Raça Negra, mas você vai um pouco de tudo, cara. Eu gosto. Como é isso? Aí, Cato, tua homenagem, olha. Mas nessa época do rock aí, ó. Sua vida não era tão florida com relação à mulherada, era, Cato? O quê? Você salgava todo mundo no rock também ou agora só mano, não é todo mundo? Você dava imagina, salgava, mano. Né? Imagina bem como é que era eu no rock and roll. Imagina, se não foi que eu tô salgando, imagina o rock and roll. Mas no funk é mais fácil, mano. A mulherada descendo até o chão. Agora no rock lá, só aquelas curvas gordas, tá ligado? Sim, é curva verdade, gorda, mano. Fala aí, meu irmão. Foi um negócio pra você, meu irmão. Dando um fundamento legal. Quem não põe as ruins não tem direito de comer as boas. Só que é o filé. Tá de brincadeira. De mulher pelada. Ah, né, já ruí muito osso, filho. Ô, Catra, quem come qualquer coisa tá sempre mastigando, né? Não é? É melhor comer um sanduíche do que dormir com fome, meu irmão. É isso aí. Estádio esse 97 é hoje. Véio. Nós estamos recebendo o Catra hoje aqui fazendo o programa Estádio 97. Tudo isso em nome também aqui de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa 0%. Venha hoje dirigir o seu. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você, hein? E o Benjamin vem agora com um recado. O que você tem de recado legal pra nós, Benjamin? Pode mandar aí, fica à vontade. Olha, eu vou falar da Esser agora, amigo. Manda. Olha só. Você sabe o que é Hyper? Sabe, RG? Sabe o que é Hyper, Dudu? O que é? Que Hyper é tudo que é moderno, é um assunto do momento das pessoas descoladas. Igual o Catra, velho. E seguindo essa tendência, o grupo Esser antecipa-se e traz o Hyper Home and Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. Olha, o Catra Coverdale. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo do térreo e a cobertura. Isso mesmo, amigão. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então venha conhecer o apartamento decorado esse fim de semana, hein? Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tá certo? Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações é só ligar 5546-0439. 55460439 ou acesse esser.com.br/hyper. O Hyper é com Y, hein? Grupo Esser, um nome construído com história. Um abraço pro Rafa e pro Alan Ror, mandaram um WhatsApp agora dizendo que o Catra é o maior nome da música brasileira. Mas antes, só aproveitar também, o Catra tá aqui, mas eu queria dar um boa tarde especial. Grande parceiro aí, o Black Blue, que é um dos grandes nomes aí, um dos pioneiros do rap aqui. É ou não é, Catra? É isso aí, Black Blue. Black Blue, obrigado por você ter vindo aí. Família Racionais, vem de Mirimiri. É vida louca que nem nós, é legal. Fala, rapaziada, boa tarde aí pra todo mundo aí. É um prazer estar junto com vocês e o Catra aí. E é nóis. Oh, se não for, cabelo voa. Certeza. Ô, Godô, se você quiser saber um pouco da história dos Racionais, tá aqui. Ah, esse é o cara, né? Black Blue é a Bíblia. É a Bíblia do rap nacional. Mas deixa eu aproveitar, então, Black Blue. O que, que mudou nesses anos todos de rap? Por exemplo, a gente vê que legal os Racionais chegando a 25 anos de estrada. Sem, né? Sem mudar nada, sem mudar o posicionamento, seguindo a linha deles. E tá aí, né? Você vê um grupo como os Racionais lotando lugares, né? Sendo o maior sucesso. Outro dia eu falei pro Bravo, vocês viram, é um puta sucesso. O que, que mudou no rap nesses anos todos aí, ô Black Blue? A rapaziada tá com a cabeça mais aberta agora, né, mano? Mudou bastante. Molecada estudando aí, chegando lindo. Projota, Emicida, vários caras novos aí. Renovou, inclusive trombei você nos 25 anos, né? A gente tava lá. Aqui em São Paulo, tava junto lá, vendo aquele espetáculo. Saímos junto do show lá, foi um show espetacular. Hoje em dia, hoje em dia o rap é mais nerd do que antigamente. Hoje em dia os moleques tão lendo, tá ligado? Tão lendo, tão com as ideias, tão com as rimas, tão com flow mais à vontade, tá ligado? Eles estão com freestyle afiado. Tá ligado? Hoje em dia o bagulho tá louco, mas a tradição também não tá marcando, tá ligado? A gente não pode esquecer do Brown, a gente não pode esquecer do Taíde, a gente não pode esquecer dos caras que começaram o bagulho aqui em São Paulo, né, mano? Imagina essa voz no pé do ouvido, Domingo. É. Poxa, daqui a pouco. Pega porra, quem mano, quiser, cara. Falando sério, Cata. Aliás, ô, Blue, eu vou fazer o segredo, mano. Deixa eu fazer uma pergunta. Por onde era o Pepeu? Olha, cara, faz muito tempo que eu não vejo. Sumiu, o Pepeu. Cara. Sumiu. Ele foi um pioneiro também. Mas eles são um né? É, Pepeu. Não, tá com a neném, né, meu? Não. Pepeu tá com a neném na fazenda. Pepeu, outro. Não. Não é isso. Souza aí, não é tão novo, mas é, vamos dizer, recente, que eu ouvi que é espetacular. Não só a música, mas o clipe. É o Lino Cris. Lino tudo Cris? Azul, né? Da hora. Tudo azul. Na sensacional. É muito bom. Ele é um grande cantor, né, cara? Ele é um dos melhores back vocals, melhores cantores. Cara, a música é muito boa. Eu mostrei pro Domênico. No clipe com o Nelson... Não, são lá no clipe. Demais, demais. Muito louco. Muito louco. E legal. Tem uma nova geração chegando bacana aí? Tem. Rapa da Godó é legal, né? Tem, pô. O Big, né? Da hora, Negredo. Muralha Sul. Para a molecada aí nova aí, gente boa. É, Bitrinho, MC Bitrinho. O do Bronx. Rosana Bronx, né? Os moleques. São todos fiotes do Brau, né? Pra falar a verdade, né? O Brau é um gênio. Tá, pra mim... Eu acho. Eu também. Eu acho que ele é o imperador negro da periferia, favela. E ele não mudou a postura dele, continua sendo o mesmo cara, humilde, simplão e inteligente pra caramba. Pra mim ele completou a trilogia, eu falo isso pra ele. É Jorge Ben, Tim Maia e o Brown. Faço. Com certeza. Você gosta, Catra, do Tim Maia? Pô, mano, sem palavra, né, mano? Tim Maia é rei do funk. Vocês foram ver o filme dele novo ou não? Vocês foram ver o filme dele? É o meu amigo Robson Nunes. Falaram que é muito bom, eu não sei. Queria saber se é bom ou não. Robson Nunes. Comentário é legal. Bom? Não vi ainda, mas eu vi comentários. Pra mim é brabo. Ótimos. Não, falaram bem pra caramba. É, falaram muito bem no filme. Também, falaram muito bem no filme. A parte final do. É isso aí. Bom, Catra, então um pouco de samba, um pouco de. Muito de rap. Bezerra da Silva, você gosta? Demais, o Coroa era a maior resposta. Portuga, o Coroa um era a maior sujeira na lá. Eu adoro Bezerra da Silva. Ô, Catra, como é que chama o CD de samba que você gravou? Você gravou um CD? Você gravou samba? Eu gravei um CD. Que isso, é lindo o CD dele, cara. Precisou, chave, não sabia não. Aliás, ô, Catra, deixa eu te perguntar uma coisa, falando em samba. Vocês fizeram, vocês se reuniram lá, o pessoal do funk se reuniu e fizeram um CD de marchinhas de carnaval, que ficou legal. Foi. Ficou legal esse troço aí. É um lance que ficou a gente bacana. Faz todo ano, a gente faz todo ano. Ficou legal. Ficou legal. Qual que é aquela que você canta lá, que é legal, da marchinha lá? Qual que é? Você imagina o Catra cantando aí? Ô, Catra, como é que é esse lance do Bezerra da Silva? Você gravou um CD, né? Não, eu gravei um CD de samba, tá ligado? Certo. Mas o porra Bezerra... Tem coroa, tem sem palavra. Bezerra, Jamelão... Porra, o escola, os velhos eram demais. Frequentava escola de samba lá no Rio de Janeiro, você? Pô, mano, eu vou falar, eu cresci num bloco chamado Seresteiro da Tijuca, que era lá no Catrambi. A minha escola hoje em dia é uma potência que chama-se Unidos da Tijuca. Coisa mais linda. Que é a coisa mais linda. Eu quero agradecer ao nosso presidente Fernando Horta, sem palavras. Ele tá plantando bem na escola. O Portuga vem de mini-mini. Portuga vem de mini-mini, tá ligado? Semeando, plantando. Sabe, sabe delegar, dia, administrar bem. Hoje em dia a gente não tem uma escola, hoje em dia a gente tem uma indústria do carnaval. Hoje em dia, Unidos da Tijuca é a indústria do carnaval. É uma beleza a gente ver, tá ligado? Como a evolução do carnaval pela Unidos da Tijuca. Ô, Cátia, tem uma marchinha que eu queria te sugerir, mano. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Não, mamãe, não, não, eu quero chupar. Nada que isso? Que isso? Que isso? Oh. Olha a olhada que o Catra deu pro Catrinha. É tipo aquele leão na selva antes de pegar o cervo. Tá? Ele olha e fala assim: cuidado. O Catra. O Catra original, por favor. Ô, Catra, canta uma música aí, Catra. E vai rolar um adultério. Para. Ó, agradecer o Catra. Um dos quadros que mais deu audiência, pelo menos na internet, depois que eu fui ver. Quando eu fiz o Catra, o filho do Catra, que na verdade era eu imitando ele, no palco. E ele foi super bacana, Catra. Obrigado, cara. Eu queria te dar um abraço depois. Tá certo, olha. Você baba um ovo, né, velho? É medo, né? Ô, Catra, o que você acha, Catra? Catra, ele quer apertar. Ele quer um filho seu. Esse papo de babar ovo. Não é, meu? Não, mano. Não é babar ovo, não. Eu só queria agradecer ele. Irmão. Acabar o programa, você agradece, ô. Irmão, eu já falei. Nota da análise, cara. Eu sou percussor da comunidade lésbica. Eu sou lésbico, não quero intimidade. Tá ligado, meu irmão? Comigo é só ela. Entendeu, Motinha? Agora, não, vamos entendeu? Ver se o Motinha é macho. Motinha, fala tudo o que você queria falar. Vai, safada, fala. Eu quero engravidar de você. Olha o som, Black Blue. Semana no Parque Santo Antônio. Aí a gente. Aí acaba comigo duas vezes, tá ligado? Porque. Daí eu escuto o Blau, meu irmão, cantando. E lembro do meu ídolo máximo, que chama Tim Maia. Aí é foda, tá ligado? Aí foi. Aí, tá ligado? Me ajudou a. Porque? A pensar. Eu tô ouvindo até um disco de rap também, tá ligado? Porque só, pra quem não sabe, é o seguinte, essa música Homem na Estrada, a base, essa base é a música do Tim Maia, que é lá do Racional, do álbum do Racional, volume 2. Lá pra baixo. Tá certo, Blue? Ele tirou a base do Tim Maia e fez essa música ficou espetacular. Essa música aí, Benjamin, Homem na Estrada e Nego Drama do Racionais serve de reflexão pra muita gente na vida, né, velho? Esse CD aí é muito bom. Esse disco que o... E você sabe que aonde eu me criei, lá no Jardim Brasil, Vila Medeiros, Vila Ed, ali, o pessoal fala que o Neguinho do Asfalto também foi muita inspiração. O cara que era amigo do Brown de lá, direto. Muito show ali na época, Souza Lima, uma rua Benfica, aquele show que vocês faziam lá, um cara que morreu mais ou menos nesse estilo. É verdade. Aliás, eu sempre curti muito Racionais, mas eu só vim a conhecer o Racionais mesmo, conhecer pessoalmente, né, Blue? Nesse disco, porque eles iam lá na rádio, a gente fazia shows às vezes juntos, que eu fazia o meu show que eu tinha na época, na outra emissora, e a gente tocava muito Racionais, cara, muito, e era essas músicas aqui, mesmo disco, Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque, tudo mesmo álbum. Pô, muito primeiro, legal, muito lembra legal. Lembra do Holocausto Urbano? É, muito legal. Oi, Blue. Começo de tudo, né? Oh, verdade. Era moleque total, eu ficava passado com as músicas dos caras, era tudo que nós acreditávamos. Mas eu vou te falar, o Sobrevivendo no Inferno, pra mim, é um dos 5 maiores discos da história da música brasileira. Não, o Sobrevivendo no Inferno foi um marco, né, mano? Não foi um disco, foi um marco. Nós somos sobreviventes do inferno, né, negão? Ah, tá ligado. Se vocês não sabem, o Brau foi padrinho do Catra no primeiro disco dele. Foi mesmo. Lançado pela Zambia aqui em São Paulo. Tá então com ele na capa do disco. E aí a gente desbravou todas as favelas. Acho que o Catra é praticamente um molecão novão com 20 anos de idade, 19 anos. Já 20 filhos, já? Não. Ele só tinha Tamires. Nessa época tava só no violino, né? Você andava. Você andava nas ruas, saía pra comprar um pão ali, onde nós nascemos ali, não tinha como você não escutar essas músicas. Não tinha. Eu e o legal, assim, a gente pegou até uma amizade muito legal, o Brown, todo mundo, o pessoal do Racionais lá, eu com eles, porque a gente tocava muito isso, cara, nas festas. Eu fiz muita festa nessa época aí. Tanto que essa época foi uma época tão legal que fazia. Eu não era que nem o cara que fazia tanto show, mas eu fazia acho que uma média de 5, 6. Você fazia tanto filho. 5, 6. A gente chamava de baile, né? Fazia um baile. Fazia os bailes do final de semana, 5, 6 festas do final de semana, o que me rendeu um calo na corda vocal que eu tive que operar depois. É, mas eu conhecia. Você gritava pessoa... muito, é isso? Ah, fazia. Forçava a voz, era isso? É, mas acontecia. Bom, mas é o seguinte, gente, eu ouvi alguém falar de Outback aí, vocês estão com Sim. fome, não é verdade? É, fome, meu amigo. Dica pra você que tá solteiro e cansado de jogar sozinho, olha só. Sabe aquela menina do escritório ou da academia que você tá paquerando, mas não sai do 0x0? Então, você tem que chamar ela pra um happy hour no Outback. Além do incrível chopp na caneca congelada e dos drinks especiais, você vai poder ainda curtir, né, saborear aperitivos exclusivos, como os Chicken Dailas, que, olha, são recheadas aí com tiras de carne, mix de queijo, cebola, pimentões verdes e vermelhos. Olha, servida com um delicioso molho ranch. É muito bom isso, é muito bom mesmo. Ou então, de repente, você pode escolher o Reed Dick Mini Burgers, que é uma porção com 6 mini burgers, né? Com ketchup, mostarda, pickles, queijo, cebola roxa, servido com fritas, rapaz. Olha, é sensacional. Tudo que você e a sua convidada tem direito, hein? Então não fica vacilando, não. Ou você vai acabar aí sendo jogado pra escanteio, hein, amigão? Mas explore o seu momento Outback. Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de Peugeot. Toda a linha 208 com taxa 0%. Ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive, tá bom? Lembrando que vamos pôr os ouvintes aqui para participar, 3284-7097. Lembrando que quem ligar dizendo HDI Seguros, ele bate pronto, garante uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano, me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. E lembrando que tem torcida pro Palmeiras, hein? Torcida pro Palmeiras aí para curtir Palmeiras e Atlético Mineiro amanhã, hein? Amanhã, 19h30, no estádio do Pacaembu, mas tem que ligar aqui e falar assim, ó. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Tem que falar, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 pra você poder ir, tá bom? Rodô, pois rapidinho só, mandar um abraço pro Fabinho, produtor, braço direito do Jô, tá ouvindo? Falou que tá muito legal a entrevista, agora não adianta falar que tá legal e não levar o Catra no Jô também, entendeu? Vamos levar o Catra, já gostou? Pode falar. O Catra, eu vou falar pra você, o Catra vai dar um nó no Jô. Mas pode falar, é aqui que ele se sente em casa, que ele fala de Racionais, que ele fala de... Mas eu vou te falar uma coisa, posso falar? E ouve também, brother. E o Catra dá um nó cultural no Jô, hein? Ô, Catra, e quem... Falando nisso, deixa eu colocar um outro som aqui, olha que legal. Ô, Catra, quem tá te mandando um abraço agora é o Jairo da Baguá. Pô, o Jairo é parceiro, irmãozão. É, o Jairo, rapaziada, todo queria mandar um alô ali do Jairo pra toda a rapaziada lá de Goiás, lá de Goiânia, tá ligado? E toda a rapaziada do sertanejo aí que tá me escutando, que me abraçou, tá ligado? Desse jeito que é sem palavras. E pô. E tem um clipe muito legal da Baguá com o Túlio Deck. Tá lá o Black Blue, né? É, Black Blue. Black Blue tá na contenção e é nós, monstrão. É, não é Black Blue? Pode crer. Olha o Black Blue aí, gente. Hoje tem, negão. Meninas, hoje cuidado que os rinocerontes, os hipopótamos estão tudo pela área, meninas. Negalossauro. Olha, Negalossauro Rex, cuidado. O que é isso? Vai rolar uma suruba? Explica pra nós, seu cara. Não, pelo amor de Deus. Não, você tá falando os nomes. Pelo amor de Deus, não fala isso, irmão. A gente é que nem shake, cada um tem seu harém. O armário é coletivo, mas a gaveta é individual. Entendeu? Essa é aí que eu queria chegar. Ninguém mete garfo na marmita de ninguém, mano. Pelo amor de Deus, irmão. Criança em festa de adulto é uma desgraça, né? Não dá. É muito criança. Ô, filho, pelo amor de Deus, se cerca dela. Fui bem agora, hein, Cato? Vamos me elogiar. É muito mirim, desculpa por ele. É muita criança na festa do adulto, pô. Atenção, atenção. Não, mas isso aí tem jeito. Tem uma faculdade ali na rua Capote Valente. Tem uma faculdade, uma faculdade. Eu sei, eu morava na Capote. É. Eu nunca fui lá. Meu amigo Edu do 222 já, bombou, amigo meu. Nunca foi lá. Eu não fui, mas eu morava ali. Eu vendo aqui a sua mão. Você tem tatuado um raio, uma letra hebraica? Tenho. É mesmo? Tenho um raio na mão. Tem uma mezuzá aqui. É quase judeu, mano. Olha lá. Eu falei que eu sou eu, era o judeu do rap. Eu e o Beast Boys tem mais. É o Catra Rap. Pera. Você conta a religião judaica, é isso? Ô, mano, eu fui. Eu ressuscitei Israel, né, mano? Foi uma história muito louca. Como assim? Conta aí. É porque quando eu cheguei em Israel, eu fui visitar um parceiro meu, que é o único cara que canta funk em Israel. É o Sapinha. Ele tá até aqui no Brasil agora, tá em Goiás, fazendo show. Deve amigo do Jairo também lá? Pô, não, o Sapinho. É, o Sapinho ainda não conhece o Jairo, não. Acho que eles vão se conhecer. É, ele veio de Israel agora, passei um monte de ontem. Aí, mas eu, mudando de assunto, eu fui pra lá, pro casamento dele, cheguei lá, ele e os meus parceiros me apresentaram a uma comunidade, ligado, hebraica. Aí eu comecei a ver a verdade, entendeu? Aí eu conheci o Deus de verdade, eu conheci as coisas de verdade, eu comecei a ver o mundo de verdade. E é por isso que hoje, graças a Deus, eu descobri que Deus fez do mundo o paraíso e eu vivo nele. Ai, ai, ai, que tá maravilha! Tem dois judeus na bancada, o cara e eu hoje. Tá vendo? E sabe o que é bom? Que desde pequenininho, na minha família tem cristãos, tem muçulmanos, tem judeus. E desde pequenininho, por higiene, meu pai me circuncisou, né, mano? Fez o bris. É, meu pai me circuncisou. Aí eu perguntei pra ele, por que ele falou que planta que poda cresce mais? Ô, boa, eu tô há 45 anos e nunca tive uma resposta, agora eu tenho, pronto. Oh, tá bom. Mas o senhor não cresceu, não adianta, não cresceu. O senhor não cresceu. O seu mini bonsai parou. O Padrinha parou, não tem nada. Isso aqui, é um mini bonsai de pôr em mesa. É mesmo, mano. É taxinha. É taxinha. Ali é taxinha, mano. Você foi no Muro das Lamentações lá? Fui em Haifa. Foi lá deixar um pedido lá na Jerusalém? Fala aí, cara. Jerusalém é um dos lugares mais incríveis do mundo. Pô, mano, é a melhor noite que tem, mano. Pô, tá ligado? Israel é, pô, mano. A nível de balada, a nível de cultura, a nível cultural é. É um absurdo, bom, mano, são 5 mil anos, são quase 3, 4 mil anos de cultura na nossa frente. Então, é um lance muito louco. Então, enquanto a gente está falando em cristianismo, os caras estão falando nas leis de Abraão. É muito louco. É que as pessoas fazem uma imagem errada de Israel, que é o que a mídia passa, que Israel tá caindo bomba toda hora. Tal. Não, mano, morre mais gente em São Paulo do que em Israel, mano. Israel é um lugar maravilhoso. As pessoas não entendem, morre mais gente em São Paulo do que em Israel. Morre mais gente no Rio de Janeiro, que é menor que São Paulo, do que em Israel, gente. Tá ligado? Porque o povo fala, mano, o povo fala tanta besteira no mundo que eu fico, tá ligado, de vez em quando. Realmente existe as áreas de conflito. Como aqui existem as favelas, tá ligado, mano? Como aqui existem as favelas, existe, tá ligado? Existe muito mais, tá ligado? Assassinatos no Brasil, tá ligado? No Rio e em São Paulo, nos dois estados de São Paulo, do que em Israel, do que em todo Israel, tá ligado? É Goiás, absurdo. Mesmo que você falou, é um estado violento pra cá. Goiás nem conversa. Goiás. É, Serol, filho. Não tem muita conversa, não. E vou falar pra você, dentro do Flamengo legal, eu acho que o Oriente, acho que as pessoas tinham que respeitar mais o povo oriental, a cultura oriental, tá ligado? E não deixar mais acontecer, tá ligado? Como aconteceu aqui. O que aconteceu no Oriente, pra mim, foi um latrocínio, tá ligado? Porque o Iraque dos Estados Unidos não é melhor do que o Iraque do Saddam. O Iraque do... É, não era, não. Não é melhor. Olha só, olha pro Iraque hoje e olha pro Iraque quando o Saddam tava lá, que você vai ver que não é, porra. Então não teve melhora nenhuma, ninguém foi lá pra melhorar nada. Tiraram o cara que incomodava, ponto. Não, ninguém foi lá pra melhorar nada, ninguém achou arma química, ninguém achou nada. Eu sei que o nego foi lá, matou o cara e roubou o óleo do cara. E o nome, pra mim o nome disso é latrocínio. Tá ligado? Pra mim o nome disso... É latrocínio. E todo mundo apoiou isso. Dentro do fundamento legal. Porque nós falaram que tinha arma química, falaram que tinha um inferno. Não acharam nada. Mataram o cara e roubaram o cara. Morte, roubo seguido de morte. O nome é latrocínio. Se é latrocínio pro pobre que tá lá ainda nos presídios. Não. Não. Então todo mundo tem que saber que as nações também fazem isso. Que terror... A gente fala terrorismo, aí vai, o terrorismo. Imagina qual o terror que a gente tá dando neles. E pra quem mora lá não melhora nada. É. E qual o terror que a gente deu nesse mundo, que o mundo ocidental, que o mundo civilizado, como dizem, tá dando nesse... No. Ninguém para pra pensar isso. Tá ligado? As pessoas têm que pensar as coisas da forma certa. É a mesma coisa o nego chegar e falar... porque o branco escravizou o preto. É mentira. Quem escravizou o preto foi o próprio preto e vendeu pro branco. Porque o branco, pô, ia enfrentar leão, hipopótamo, barco de trem, ia agarrar o negão lá dentro. Duvido. Deixa eu te perguntar. Você é um cara que conhece vários assuntos, pelo que você tá falando. Falou um pouco de política, um pouco de cada coisa. O que você acha da maioria da galera que tem um senso comum que fala assim... Pô, funk é letra fácil, que pensa pouco e que não tem uma certa profundidade... O que você acha dessa galera? Você acha que poderia passar uma mensagem um pouco a mais? Você acha que tem letras e letras, pessoas que passam uma certa mensagem, outras não? Como é que é? Antes de falar, ela tinha que estudar. Ela tinha que saber procurar, ela tinha que procurar saber do que ela tá falando. Tá falando que funk é letra fácil, porque não estudou. Se estudar essa história do funk, vai ver que tem muita letra elaborada, tem muita base maneira, tem muita, ligado, tem... Porque existem vários tipos de fã. São vários segmentos. São vários segmentos. As pessoas, elas escutam uma coisa... E tiram um conceito total. O nome disso é pré-conceito. Entendeu? Aqui é o Pelé, eu queria me lançar no funk, entende? Porque há tempos atrás, eu cantei o ABC, tá lembrado? Então, eu pensei em me chamar MC Entender, entende? Eu poderia cantar você, o que você acha? O quê? Não, eu vou cantar, então. Eu vou ter falar, eu vou ter dizer. Para as criancinhas, eu canto ABC. ABC, ABC. Agora vem o refrão. Tem que ler e escrever. Vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho do romano. Vai no passinho. Posso me lançar? Pode, Pelé, ser legal. MC Pelé. MC Entende. Fazer sucesso. Só uma perguntinha. Me pediram pra perguntar. Se você sabe pegar onda. Pô, ia ser legal. MC Pelé com a Dilma de dançarina. Ia ser mó barato. Eu acho bom. Ia ser uma coisa maravilhosa. A gente evoluiu o Brasil. Ia ser maravilhoso. Mas eu dançando funk. Ia ser muito bom. Mas por que não? Qual a discriminação? Por que a Dilma não pode dançar funk? Ia ser maravilhoso. Agora... Pô, nossa presidente, pô, de coração. Não, é verdade. Pô, o funk é uma coisa do Brasil, é uma coisa brasileira, e a nossa presidente também tem que dançar. Concordo com você. Ué, por que não? Ué, por que não? Agora você não respondeu. Então, se ela dançar sertanejo, tá tranquilo. O funk é dando de forró pode. O forró ela pode dançar, o funk não pode. Na verdade, ela tem que ir no esquenta pra dançar o funk. É isso aí. O pagode esquenta. Eu queria ver a Dilma descendo até o chão. Então, você não respondeu minha pergunta ainda. Você sabe pegar uma onda? Como é que é? É, de vez em quando eu tiro ondinha. É, não, mandaram perguntar. Eu não sei porquê. Eu tiro ondinha. Depois de tirar onda, então, o tá triste bom. É a brisa do mar. Vamos lá. Vamos para os ouvintes, eles estão loucos para poder falar também com o Catra aqui, com o Blue, né? 32847097, vamos lá, telefone tocando agora. E tem ouvinte para participar, deixa eu ver aqui. Alô. Oi, quem fala? A quem fala? Você tá de brincadeira, né, velho? Você liga e pergunta quem fala. Não maltrata o cara. Quem tá falando? Eduardo. Fala, Eduardo, tudo bom? Você ligou certo ou não? Liguei certo. Ah, então certo. Tá bom. Eduardo do que é o nome completo? Eduardo Lima Menocchi. Hã? Eduardo Lima? Menocchi. Isso. Lembra, tinha o técnico da Argentina, o César Menocchi. Morreu, né? Não. Não morreu? Menotti tá vivo. Não, tá vivo. Ah, então tá bom. É o César Menocchi e Fabiano. É, você gosta disso? Olha bem alto e bem forte. César Menocchi e Fabiano. Ô, velhinho, e aí? Quantos anos? Eu tenho 2.8, RG. 2.8, RG. Hoje, RG. 2.8. Eu preciso... Não posso fugir a pergunta pro Catra. Mas pro Catra? É, ô Catra. No seu show pode entrar de Menocchi? Sensacional! Que vergonha! Não. Acho melhor de menor que ficar de lado. Entendeu? Entra de xoxote. Ô, velho, qual que é o bairro aí que você mora? Juro que agora achei que era ele, velho. Tem quieto aí? Tô aqui. Manda! Fala, velho. Campo Belo. Ah, é fácil. Colhei na rua Zacarias de Góis. Ô, se o campo é belo, é legal, hein? Ah, é legal, né, Campo Belo? Ô, velho, aí tem umas taitai aí, mano. Quatro, tá o Black Blue. Faz uma pergunta pros caras aí, pô. Pô, mas eu acabei de ligar, vocês não vão nem perguntar time nem nada, pô. Que time você tá? Pode perguntar nosso cara, velho. Pô, eu tô aqui, eu escuto vocês há uns 14 anos e consegui hoje, primeira vez. Boa, boa, velho, mano. Parabéns. Agora aí, desliga e liga de novo pra não, ver se senhor, tá com sorte. Não, senhor. Não, senhor. Não, pera. Pra ver se ele tem sorte. E qual que é o seu time, velho? Ô, Portuga, levanta o hino aí da Lusa. Ah, não, não é possível que você torce pra Portuga. Levanta a Lusa, velho. Tá falando sério? Sobe o hino aí, meu. Ô, rapaz, então vamos falar uma coisa. O que, que você achou das últimas notícias aí do nosso querido presidente que afirmou que teve maracutaia naquele... Aquela história do ano passado do jogador irregular, hein? O que você achou disso tudo? Cara, acho que é uma história que tipo, todo mundo meio que já sabe, só que tem esse papinho também que o Manuel da Lupa sumiu, né? Ele sumiu, desapareceu do mapa. O nosso bravo Lídio Lico também não fala nada. E quando fala, é pra falar essas meias declarações aí, né? Então, né, assim, é tudo muito mal investigado. Todo mundo acho que tem uma parcela de culpa aí, tanto o CBF também, que nunca correu atrás para saber o que aconteceu nesse caso. O Ministério Público parou de investigar. Eu vou falar uma coisa para você, velho. Infelizmente, o futebol brasileiro é uma extensão do país. Nossa. O que aconteceu no passado foi o maior caso de corrupção dentro do futebol brasileiro. Irmão, eu posso explicar uma coisa para vocês? Diga. É da semente que vem o fruto, irmão. A semente da nossa sociedade... É uma semente romana, irmão. Que a gente vem das leis da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente segue as leis da Roma Antiga. Na Roma Antiga existia pestia, pedofilia, incestuosos e corruptos. Sim. Então, mano, nós somos a evolução de César, Nero, Alexandre. Aquela bichice, aquela viadada. E toda. Essas coisas prevalecem até nos dias de hoje. Ué, irmão, mas dentro do Flamengo... Aguinaldo também foi todo virador. Respeito. Não, e outra coisa que eu quero explicar. Existe uma lacuna bem grande entre viado e homossexual. Sim, é diferente. Não, existe uma lacuna bem grande, porque o homofóbico é viado. Porque o cara que não tem nada contra os caras, porra. Os caras não vão mexer com você. Pô, vamos se respeitar. É outro gênero. Eu concordo com você. É outro gênero. Agora, dentro do Flamengo, agora vem uma rabichona de sobrancelha feita, cabelo feito e fala, não, porque o homossexual é uma doença. Como é que é doença? É um gênero, irmão. Nas culturas mais inteligentes do mundo, os homossexuais são tirados como deuses, irmão. Então as pessoas têm que parar e pensar, porque o homossexual é aquele cara... Que vai cuidar da sua mulher, vai fazer a sua roupa, vai fazer a maquiagem dela, deixar ela bonita e não vai desejá-la. Isso ninguém para pra pensar. Mas sabe o que falta, Catra? Falta, é verdade. Falta muito respeito. Não, em tudo quanto é lugar, o futebol é uma extensão. O que fizeram, no caso, o ouvinte, a torcedora portuguesa, tá falando do caso do roubo da portuguesa, é falta de respeito com as pessoas. O mesmo cara que é homofóbico, é falta de respeito. Homem que é homem, pega os outros sem preconceito. Não sabe respeitar os outros. Homem que é homem, faz isso. O cara tá na dele lá, você não precisa ir lá tirar o cara. O cara não tá te respeitando. Não, irmão, e dando um Flamengo legal, não tem nesse negócio, não, irmão. Tem necessidade. Cada um, isso daí é uma coisa natural. Como, tá ligado? Isso não existe só no ser humano. Existe vários animais que, que não são como nós, que não tem o livre-arbítrio. Entendeu? Então isso é uma coisa divina, uma coisa natural. Então tem que respeitar a natureza das coisas. Tá ligado? É uma coisa que ninguém respeita. Todo mundo quer mudar o curso do rio. Todo mundo quer inundar o que não tá... Tá ligado? A Cantareira, por exemplo. Todo mundo quer mudar as coisas do seu devido lugar e acha que pô, o homem também tem que mudar a sua personalidade, tem que mudar o seu natural. Isso daí tá tudo errado. Acho que o homem a gente tem que parar todo mundo. Acho que a sociedade como um todo tinha que parar e começar a reconstruir um país novo. Tá ligado? Mas com consciência nova. Não é com essa consciência que tá aí, tá ligado? Essa hipocrisia, tá ligado? Tá ligado? É muito cara que vai pra lá, pra é, lá. É, mano, tá ligado? É porque, de coração, eu preferia o Brasil governado por homossexuais do que por essa viadagem do que tá eu aí. Eu tentei, menino, não fui eleita. Eu tentei, não fui eleita. Ah, é difícil. Agora, pegando esse link aí da Portuguesa, tem que fundar um Brasil novo, disse o cara. Você acha que tem como fundar um time da Portuguesa todinho novo, velho? Tem como fundar? Cara, eu acho que assim, é muito difícil agora, tipo, depois de todos esses. Assim, a minha família é portuguesa, mas eu sei que esses portugueses da Portuguesa aí, eles são uma desgraça pro time. Tipo, eles provavelmente eles tinham padarias que faliram porque eles são muito competentes. Nossa. Então, eu tenho a impressão que, assim, é bem difícil reestruturar a Portuguesa do jeito que está com esse tipo de administração. Eu vi aquele papinho lá do cara do Orlando City. É, seria uma boa, talvez, só que também a gente não sabe, assim, qual que é a intenção do... Qual que seria a intenção? Essa história procede, Portugal? Escutei você falando. Eu vou te falar uma coisa, nem vou usar muito futebol, vou falar da minha vida pessoal. Eu acho que na vida... Acho que ninguém, triste. Ninguém dá nada muito pra ninguém, não. Se o cara não vem aqui despejar dinheiro, fala, tô, vou te ajudar. Você tá ali na sarjeta, vou te ajudar. Não, não é assim. E se houver o interesse de alguma empresa, pode ser Orlando ou quem for, vai querer lucrar com isso, o português vai ter que ter homens competentes para gerir isso. Esse lance de vender o Canindé, que fala de uma dívida de 200 milhões e o Canindé está avaliado a 800 milhões, vai sobrar 600 milhões. E aí, quem vai gerir isso? Mais oportuno. São pessoas honestas, vai ter um fundo, vai refundar o time. Como é que vai fazer? Vai pagar as dívidas e cada um vai para tua casa? Tá errado, velho. Como é que faz? O português, muitas vezes, ele até recebeu alguma sondagem aí para parcerias e coisas do tipo, e a diretoria da Portuguesa sempre foi arrogante. Sempre. A diretoria da Portuguesa sempre virou as costas ali e falou, não quero. Tanto é que agora no Campeonato Paulista aí, o Audax fez uma boa campanha, ofereceu até uma parceria com a Portuguesa aí, porque sabia das dificuldades financeiras da Portuguesa, e os caras viraram as costas, falaram, não queremos, sabe? Tipo, bateram no peito e falaram, o que a gente tem aqui, a gente consegue subir. Caiu pra Série C, caiu pra Série C. A Portuguesa, o Portugal, tem uma colônia muito forte financeiramente falando, e se cada um ali fizesse um pouquinho, se acreditasse em quem estivesse no comando ali pra colocar um dinheiro ali, lógico, a Portuguesa ia ser uma das potências aí, não vou dizer uma das potências não, brasileiras, porque não tem essa renda toda. Mas não ia passar essa vergonha, lógico, a humildade é base de tudo. Não, mas a Portuguesa também é um time tradicional, um clube tradicional, isso é um absurdo, irmão. Não pode ser eu vou falar não uma coisa pode ser você, marginalizado dessa forma. É má gestão que fizeram com o clube, as pessoas... E não vem falar que foi esse último aí, não. É uma coisa que vem de muitos anos e que, infelizmente, ao meu ver, que a gente trabalha com isso há mais de 10 anos com a companhia portuguesa, eu vou dizer que a curto prazo não tem solução. Sofrer pra cacete na Série C. Mas isso não tá acontecendo só na Portuguesa, não. Tem um monte de clube. Isso você tá vendo no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O Botafogo. O Botafogo. Acabou, Catra. É um absurdo. É igual a Portuguesa, mano. Olha, legal, como é que pode o América acabar o Bangu, mano? Do seu Castor. O Bangu seu do Castor. Seu Castor, que era o maior timão. Pô, pelo amor de Deus. Lembra do Marinho, cara? Ponta. Lógico, mano. Fazia gol pra caramba. Bangu chegou na final em 86, rapaz. Castor adotou o Marinho, velho. Bom, velho, deixa eu te falar uma coisa. Manda um abraço pra quem que você quiser e na sua opinião, manda um abraço à Portuguesa. Tem solução mesmo a Portuguesa? E Deus salve a Portuguesa. E Deus salve a Lusa. Cara, assim, eu tô bem tranquilo, tipo, o futebol já nem me estressa mais, eu só escuto vocês falam de tudo e também de futebol, mas a parte que tipo futebol é mais legal. É isso aí, eu tive uma postura, cara, desde que eu fiquei sabendo da corrupção, eu não pisei mais dentro do Canindé, eu gostaria muito de voltar, gostaria de levar meu filho, ter minha família, tem até o torcedor da Portuguesa de camisa aqui hoje, só que eu vou falar o seguinte, cara, eu não gosto de sujeira em lugar nenhum, cara, e o que fizeram, o que fazem, o que fizeram com a Portuguesa, nesse ano, homens da própria Portuguesa não se faz, seria digno se eles pedissem, tô saindo fora, tô indo embora, é minha opinião. Concordo com tudo. É tipo, acho que o pior problema aqui não foi nem STJD, nem CBS. Não, foram eles. Portuguesa mesmo. Cara, que é o poder pelo poder, não tem jeito. Ô, quem que tem mais? O Catra filho ou o Portuguesa torcedor? O Catra é assim, ô, Catra, a Portuguesa é assim, todo time... A torcida inteira sabe o nome do jogador. A Portuguesa não. O jogador sabe o nome de cada torcedor. O jogador sabe todo mundo. Mas o Catra, podia ir lá colaborar com a renda, né? Podia. O jogo da Lula. Um show do Catra lá ia dar mais renda que qualquer coisa. O Catra, algum filho seu joga bola? Eu tenho um filho que joga, tá na escolinha do Flamengo. Ah, é? Já deve ser melhor do que qualquer cara da Portuguesa. Já tá chegando lá, o moleque é bola. Então marca que falaram que joga pra caramba, hein? Quantos anos ele tem? Tem 14. Tá chegando. Leva ele pro Palmeiras lá, cara. Tá, a gente ajuda. Calma aí, filho. Aí velho. Não. Aí Blue, não. Você passa pra que time, Blue? Calma aí. Eu sou corintiano. Ah, por isso que ele bateu em mim aqui agora. O cara é periferia. É isso aí, Blue. Tamo junto. Então manda um abraço pra quem você quiser aí, velho. Posso fazer o merchan? Pode, deve. Manda. Fala aí, mim. Cadeia de bate pronto. Certo. É, só abusando me proporciona um bar de ar fenomenal. Boa. Hoje é dia, hein, velho. É, eu queria entrar no clima com a Polo Ar também. Não sei se tá rolando a promoção. Opa, tem o quiz, mano. Tem o quiz. Você gostaria de participar do quiz? Claro. Então, antes de mais nada, vamos lá. O sorteio do bar. Você tem ar-condicionado na sua casa? Não, não tem. Aqui é ventilador, pô, modo antigo. É, você abana com tampa de pizza. Na verdade é com aquela folha de bananeira, tá ligado? Meu Deus, velho. Aquela cheia de taturana, mano. O cara vai se abanar com a taturana no colo. O cara fica todo queimado, mano. E a chance de um torcedor da Lusa ganhar alguma coisa, né? A chance de um torcedor da Lusa ganhar alguma coisa. Com certeza. É a única chance que você vai ter na vida de ganhar alguma coisa, velho. Porque o futebol, se depender do futebol, a Lusa nunca vai te proporcionar um sorriso nesse seu lábio aí. Certo? Vamos lá, então. Então o negócio é o seguinte, velho. Você vai participar do quiz da Polo Ar, tá bom? Maravilha. Vou te fazer três perguntinhas aqui. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais aí do futebol. Tá certo? Maravilha. O negócio é o seguinte, cara. Ó. Oh. Vai devagar. Oh. Você tem que prestar atenção que nem a brinquinha na hora do endereço. Você tem que acertar essas três perguntas, cara, pra você ganhar na hora um split highwall da Carrier, tá bom? De 9 mil BTUs. Quer? Beleza, beleza. Eu falo assim, Polo Ar, eu quero meu split highwall. Polo Ar, eu quero meu split highwall. Fala, Willis Carrier, eu te amo. Obrigado por ter inventado o ar-condicionado. Eu te amo, velho. Você é ferrado. Você inventou o ar-condicionado e eu te amo. Ah, é isso aí, mano. Vamos lá? Vamos lá, Domenico. Vai, vamos dar início ao quiz aqui. Vamos lá, dá início. Tá preparado, amigo? Nossa, só a música já deixa nervoso. Né? Vamos lá. Tá preparado mesmo? Preparadíssimo. Então vamos lá. Mano, meio João Kleber. Agora, vamos ver. Primeira pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta, Domênico Gato. É forte, Brasil. Qual o ano de fundação da Polo Ar-Condicionado? Ó, qual o ano de fundação da Polo Ar-Condicionado? Você já sabe ou você quer uma dica? Cara, quero dica. É uma dica? Vamos lá. Vou te dar três alternativas. Alternativa A, a B e a C. Beleza. Tá bom? Alternativa A, 1852. Alternativa B, 1979. E alternativa C, 2012. Paulo Ar. Vamos lá. Qual dessas três, amigo? Alternativa A, B ou C? Quer fazer a fundação da Polo Ar, hein? Isso, o ano de fundação da Polo Ar Condicionado. Vamos lá. Vamos lá. Te dá uma dica, é uma meia-idade, mano. É uma meia-idade, não é muito velho. Muito... É um número bacana. 1004, eu vou gostar, inclusive. Resposta B. Qual que é o ano? 1969. Boa, mano! 1979 é o ano de fundação da Polo Ar, cara. Acertou a primeira, mano. Você já ganhou a tomada, tá bom? Você já ganhou a tomada. Levou a tomada, velho. É isso. Você já ganhou a tomada. Vamos lá. Aqui é de entrega. É a Forte Brasil. Vai revelar daqui a pouco. Agora vamos lá, mano. Pergunta o bagulho dois. É o seguinte. Pergunta número 2, Domênico Gato. Qual a empresa líder mundial em fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Qual a empresa líder mundial em fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Olá. Essa não tem dica não, velho. Essa daí você tem que matar, velho. Essa aí você tem que fazer igual o Bruno Goleiro. Tem que ir lá e matar, mano. Tá? É a barbaridade, o Bruno Goleiro. Boa, velho. Tiozinho que a gente mais ama, Carrier. Boa, velho! Willis Carrier aí, aquele monstro, cara. Ele inventou aí o ar-condicionado em 1902, cara, tornando a Carrier a líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado. Me ajuda aí, mano, me ajuda aí, velho. Agora, amigão. Chegou uma pergunta que essa daqui é cabalística, mano. Eu vi que você é um cara inteligente, então eu vou começar a aumentar o nível ali da dificuldade. Dificuldade agora certo. Extremo, hein? Você torce há muito tempo a Portuguesa, cara? Cara, vem por aqui, na verdade eu não torço, eu sofro. Sofre. Na verdade você sofre, falou bem. Exatamente. Então eu vou fazer uma pergunta de conhecimentos gerais a respeito de futebol, tá bom? Você tem que acertar, você já tá lá com a tomada e com a pazinha do ar-condicionado ali, aquele negócio que vai pra cima e pra baixo lá, que vai jogar o ar pra cima ou pra baixo, tá bom? Agora falta o principal, velho. Porque você errar essa daqui, moiou, velho. Aí você não vai ganhar, você vai ter que continuar se abanando com aquela vaiana véia que você tem aí. Tá bom? Então o negócio é o seguinte, cara. É uma pergunta aí da Portuguesa referente a um jogador Eu acho que se você é torcedor fanático da Portuguesa, você vai matar aqui. Tá bom? Tá bom. Quem foi Antônio Bento dos Santos? Quem foi Antônio Bento dos Santos? Quer ajuda, velho? Se quiser ajuda, eu posso te ajudar. Não, mas ajuda não. Ah, eu dei dica aqui pra todo mundo. Ó, vou te dar uma dica, velho. Ele era atacante da Portuguesa, velho. Atacante que época? Ó, vou falar com o Topchê. Ah, ele jogou na Portuguesa ali naquela década de 90, ali no final de 89. Chegou a jogar 89. Junto com o Denner naquele time lá com a Portuguesinha. Era companheiro do Simval na frente. É o seguinte, pega o segundo nome dele e diminui. Antônio Bento dos Santos. Aí esse daí é fácil demais. Aí é o Bentinho, pô. Boa, velho! É o Bentinho! Que jogou na cara do gol, né, parceiro? É isso aí, cara. Você acabou de ganhar um aparelho de ar-condicionado, um split highwall da Carrier. De 9.000 BTUs, cara, que presentaço da Polo Ar, hein? Valeu aí, valeu, mano, valeu por tudo pelas bolas. É nóis, velho, ó, agradece o pessoal da Polo Ar e da Carrier aí, falou, obrigado, Maílson. Obrigado, Maílson. É nóis, mano. Ô, você torce pra Portugal. O nosso time tá uma porcaria, mas pelo menos você vai estar com o ar-condicionado bacana. E o Bentinho, era mano, verdade. Era legal que o Bentinho jogava com o calção no pescoço, lembra? É. E fazia gol pra caramba, o Bentinho. Se enforcava com o calção. Mas fazia gol, jogou no São então, tá Paulo, bom. No português. Posso mandar um abraço? Manda um abraço aí, vamos lá. Valeu, abraço. Mano, manda um abraço pro Marcelo, meu irmão, que é gambá. Gambá é o teu botico. Gambá. Bigudo. Manda um abraço pro Gustavinho, colega meu, Dona Leve, tá sempre aí também ficando com vocês, Palmeirinho. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí, pro Benja, mano, pro Valeu. Catra, pro Catra, o Rude Sensacional, boa. O Mínico Monstro, a voz do rádio, tá, Muito obrigado, bem. Muito obrigado. E pra todo mundo aí. E ô, tá amigão, segura na linha aí que você vai falar com a produção, tá bom? Beleza, valeu. Vai falar fubá nosso valeu. Produtor. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Isso é Estádio 97 aqui na Energia 97. É o estádio que também vem em nome da HD Seguros. E eu vou falar de HD Seguros agora. Agora imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando lá o sinal abrir, né, mano? Uhum. De repente batem na traseira do seu carro. Nossa, você desce, mas puto no veneno. Da vida. No veneno, né? Você viu lá o carro todo estourado. Mas aí você olhou, motorista do outro carro que bateu no seu carro, é o Anderson Silva. Aí você... Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá lá tudo resolvido, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na sua mão e são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil, viu? Por isso, na hora de você fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar também. Porque o preço da HDI... Você sabe, né? É difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Estádio 97 na Energia 97. Que vem em nome também de Peugeot, meus amigos. 308 Active com teto panorâmico e taxa 0%. Tem um esperando por você na rede Peugeot também. Em nome também de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Estamos hoje recebendo o Catra por aqui. Tem muitas mensagens que chegaram pra gente aqui pelo aplicativo, hein? Porrada de mensagem. Ô, Catra, o que você gosta, assim, de... Eu gosto de mulher. De... Não, você não, o Catra. Não, cover, o Catra. Você não sabe quem é um e quem é outro, cara. Ai, meu Deus do céu. O Catra vai me bater ainda. Ô, Catra, assim, você começou... antes de você começar a sua carreira... Né? Como músico, como cantor, tudo você... Eventualmente, claro, você gostava de algumas músicas lá atrás, né? Gostei. O que você gostava de ouvir de black, assim? Pô, black music. Eu gostava de escutar Da Fé. Eu gostava muito de escutar Wilson Simonal. E de internacional? De, Commodores. Gostava de escutar Stylistics. Gostava de Caraca, escutar... olha os caras que ele gostava, velho. George Clinton. Pô, George Clinton, Funkadelic. Gostava de escutar Sarah Vaughan. Gostava de Chic. Ah, Chic, tá ligado? Pô, teve outro que é muito louco também. Hoje eu encontrei até um cara que marcou muito a minha vida também, um cara gringo. Que veio pro Brasil, Steve B, mano. Putz, Steve B, ele fez show com a gente. Porra, Steve B, encontrei hoje o Steve B no aeroporto, cara. Steve B fez parte da, tá ligado, mano? Da juventude do Rio de Janeiro, tá ligado, mano? Pô, Catra, um cara que eu tava falando até fora do arco, rude com o pessoal, que a gente, eu ouvia muito, cara, Jair Rodrigues, cara. Esse cara era... Eu adoro o Jair Rodrigues, cara. Maneiro. Pai do rap no Brasil. Não, né? E a pessoa dele também. Ele é o pai do rap no Brasil. Foi, né, meu, foi o primeiro. Foi o primeiro mesmo. O pai do rap, o primeiro cara que misturou o black com o sertanejo, né, mano? Michel Teló. E tudo que... ele tinha uma cultura tão grande musical, porque ele fazia samba, cantava bolero. Pô, quem ia no show dele era... Ô, Quata, qual que é o nome do seu CD de samba que você não conseguiu falar? Com todo respeito ao samba. É muito bom esse CD. Você, eu... Ó, pô, vai lá no meu CD. Site, no meu site tem. É, qual que é o seu ligado? Site? É www... Ele não lembra. .com.br. Qual? Fala de novo que eu cortei. www.catra.com.br. Pô, vou atrás disso aí. Entendeu? Ô, Catra, quantos idiomas você fala? Quatro idiomas, Catra? E você, você é formado em direito ou, Catra, não? Pô, mano. Pô, formado eu não sou, não, porque eu nunca exerci direito. Mas é formado é quem trabalha. Eu estudei na faculdade. Quem pergunta pra você aqui, direito, cara, ganhou o diploma, mas... Catou o canudo. Não adiantou nada. Não praticou, né? Papai olhou pra minha cara e falou, filhinho, para. Vai cantar. Para, não é pra você esse troço. Vai cantar. Não é pra você. Imagina bem. Você gosta você gosta, Catra, de se vestir assim de gravatinha? Não. Não, não. Não gosta, não gosta. Não é. Advogado, não é. Não é, né? Não dá. Eu gosto de roupão. Eu gosto de roupão. Eu gosto de vestir o roupão. Entendeu? O roupão. Adoro. Ali pronto, lá vem o outro. Ele gosta. Lá vem ele. Ele jurou que vai te pegar, cara. O Benjamin tem uma pergunta boa pra você. Quais línguas que você fala? Pô, inglês, francês, entendo um pouco de alemão e de hebraico. A Thalia da Belivri? Não, não foi o que falei, não. Aqui, ó. A Thalia da Belivri? É a Beceder? É a Beceder? Ó, eu falo Braille, meu. Eu falo muito bem Braille. A língua do amor também. Ô, Mota, quero ver se é mágico. Vai fazer essa batina. Vai, põe o Commodores. O Aguinaldo e você. Tem o Commodores pro gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu sou pai de 30. Pelo amor de Deus. Pai de 30 não é dói, isso, minha gente, eu gosto. Eu queria ser a mãe de 30. Ih, menina. Gente, eu gosto muito. Eu gosto muito daquela coisinha quente. Eu também. Que balança bem. Eu não curto que balança, não. Balança. Não dá, não. Quem gosta balançar do que balançar aqui? Quem gosta do que balança, sim, não é? Ô, tá de brincadeira, irmão. Pegadinha, malandro. Vai, mano. Urso? Tá, eu já pipoquei lá dentro pra cá. Vai, mano. Ele que amarelou. Vai, tio safado. Vai. Vai, mano. Faz a sua batida com ele aí. Não bate que eu ganho. Ei, merda, não faz isso. Urso. Com medo de verdade, velho. Urso, posso tomar um café com leite de espuminha que você amanhã de manhã? Ai, que tesão. Que tesão. Imagina, irmão, não brinca com isso. Como que é você a pior gosta do seu café? A pior coisa do mundo é você mexer na coisa das lésbicas. Não mexe. Não mexe, eu sou apenas um vibrador, cara. E isso, elas dão a importância a isso, você não imagina, cara. Tá, mas ninguém precisa ficar sabendo. Tá só entre nós. Não dá, cara, não dá. Eu sou muito famoso pra fazer as coisas escondidas. Olha a musiquinha que colocaram pra você, olha, e vai, bota. Commodores. O que você prefere? Carrinho de mão, carro alegórico. Eu acho que é papai e mamãe. Papai e mamãe. Aí. Vai, Catra, é sua. Vai que é sua. Olha a trilha sonora que meteram no troço. Sacanagem. As mulheres também querem saber, estão perguntando aqui. O quê? Carrinho de mão, carro alegórico. Carrinho de mão, bada. Papai e mamãe. De mão, carro alegórico. Canguru perneta. Que essa? O Boeing. Ô, Bota, você prefere. Você prefere a voz do. Barba na cara, velho. Barba na cara, carrinho de mão. Barba na peneta, hein, carrinho de mão, mano. Carrinho de mão. Adoro. Ô, Bota, você prefere a voz. Viro gangorra. Você prefere a voz do Catra ou do Barry White? Putz. Mas do Catra é muito. Nossa, eu tô aqui, pelo amor de Deus, eu tô toda úmida. Ô, Mota, ele fala francês, hein? Fala francês pra mim. Fala francês. É? Fala. Les autos de guerre, les corbus sont le poulet. Em tempo de guerra, urubu é frango. Entendeu? Em tempo de guerra, urubu é frango. E essas sweet, essas beautiful. Só queria mandar abraço agora. É Juninho Pernambucano aqui. Meu Deus, chato, a Matuidi, que está ouvindo o programa, Catra. Manda abraço a Matuidi. Matuidi está grávido também, com a voz de Catra. Stay like that. Ô, Domênico. Você imagina, ô, Mota. Catra, que tipo de cueca você usa? Hã? Não, não sei mais fazer. Que tipo de cueca você usa? Eu? Olha a pergunta. Samba canção, né? Aquela coladinha de lycra, assim, que fica mais volumosa, aquela de algodão, papai. Não vai dar certo. Aquela, não, pode deixar que eu não, nada. Eu não uso aquela ovos e pau, não. Aquela de vídeo, não. Meu negócio é largo. É. Deixa o bicho solto, o nome não. Não. É cueca que eu uso, aquela bicho solto. Dá trabalho pra guardar? Ah, não, não dá trabalho pra guardar, não, porque de vez em quando a boca das meninas cabe tudo direitinho. Ah! Cabe tudo direitinho na boca das meninas, não dá trabalho, né? O melhor, o empresário do cara tá desesperado. Cuidado, velho, não fica cutucando. Ô, Domingo. Gostei do ogrinho, ô, Catra. Ô, Catra. Não, verdadeiro. Ô, Catra. Fala aí, irmão. Olha aí, é. Pode falar. Eu tenho voz de carburador, ó. Será que eu vivo carburando? Carburando. Que fica rouco. Vocês estão... Fala em carburando, você gosta de reggae também? Muito! Muito! Muito! Pô, Muta Baruca, Ica Mouse. Eu também gosto. Porra, isso é muito louco. Alfa Blonde, Iron Man. Alfa Blonde que gravou, lembra? Uma música em Jerusalém. É, Alfa Blonde, dos caras viraram os caras se converteram. Tem que cantar um pedacinho. Eles foram aí pra Jerusalém e ficaram lá. Tem uma música chamada Jerusalém. Canta um pedaço pra nós aí, cara. Quer que você cante um pedaço aí? Adonai. Adonai. Vai dando barato isso no bairro. Jade! Se o papagaio não come a periquita, o corvo fica com calo no dedo. Opa! Catra, é o seguinte, deixa eu te falar, tem uma lenda que o Vando, muita mulher no show do Vando jogava calcinha lá pro Vando lá. No teu show a mulher já entra meio que sem calcinha, né? Ou não, como é que é? Se elas tivessem calcinha pra jogar, não tô de brincadeira, de nem quando elas jogam. Jogam? Elas jogam umas calcinhas pra mim. Rola umas calcinhas? Lota de calcinha lá, parceiro? Rola, mas eu gosto quando elas vêm entregar assim, pessoalmente, em mãos. Eu não gosto desse negócio de jogar calcinha. Como é que calcinha? Você lida com assédio assim da mulherada, que é pesado às vezes, né? Até principalmente se você é um artista, se é famoso. Como é que eu lido com assédio da mulherada? Tipo, depende. Quando ela chega, depende do jeito que ela chega. De vez em quando ela chega de um jeito que minha boca enche d'água, minha cabeça começa a tremer. Aí eu lido de um jeito. Aí, tá ligado? Tem... Mas e quando passa muito do limite, assim, que você fala, não, tá pesada a história? Hã? Quando passa muito do limite, assim, que às vezes você tá tendo uma situação que você não passar pode do fazer limite nada. Com o Catra, a não, pessoa não tem que dá, ser. Não dá. Não, mas deve ter, que... né? Porque... Aí tem que ter o discernimento das coisas. Tudo tem sua hora. É o que você falou do discernimento. Fora da onda. Tem esse folclore aí, 30 mulheres, 20 mulheres. Mas não, tem mas, uma... não, mas vou falar umas pra você. Tem uma Dona Maria de fé sua que você volta não, pra não, não, não, não, não, vou falar umas pra você. Esse lance... Ah, Cato, eu tenho mais de uma mulher porque eu sou declarado, eu falo. Mas todo mundo tem, irmão. Você tem. Todo mundo tem aqui. Aqui ninguém come só em casa, ninguém... É mentira. É mentira. Quem tá contando isso aí é mentiroso. Pode não, de coração. Aí, RG, tá escutando? Não, só pega em casa. Ele falou? Ele falou que é conversa. O cara que fala que só come em casa é mentiroso. O que você acha disso? Eu acho que tem certa razão. Você só faz isso é cagão. Não. Eu falo que ele tem certa razão. Ô, Catra. Irmão. Ô, Catra. Fala. Irmão. Vamos ouvir aqui o DJ Luke. É bom, menino ou não? Ah, ele toca direitinho. É filho do DJ Luke é o filho número 1 do 4. Que número? É o DJ número 1. Ó, número 1? É o DJ esse número 1. Catra, quantos anos ele tem? Hã? Quantos você tem? Luke vai fazer 19. 19 anos? Já fez 19. Não, vai já fazer, tem 4 filhos, né? Você não gosta, mano. Ele vai, oh, ele vai participar criança do seu show. Eu não gosto, mas a Marília e a Gabriela gostam. Manda lá, já tá. Já ele tá vai porta participar ele do já seu show. Ele já tá, ó, então ele quarta-feira. É o cara. Só fazer aqui, ó, propaganda pra você que você merece, cara. Quarta-feira. É, na Avenida Áudio Club, na Avenida Francisco Matos. Não. Mudou de lugar. Mudou. Não é, não é mais na Áudio. Ah, então o empresário agora passou o flyer errado. É. Olha aí. Então vai, então me fala aí o lugar. Via Marquês. Tá. Via Marquês. Isso aí, Black Blue. Valeu, Black Blue. Via Marquês, quarta-feira. Via Marquês é aqui, pra quem não sabe, na Avenida Marquês de São Vicente. A Easy, onde era a Brother, é um pouquinho mais pra frente. É isso aí. É um pouquinho mais pra frente. Tudo parceiro nosso. 10 horas da noite começa? Começa 10 horas. horas da noite. Você vai ver o filho do Catra lá tocando com ele. Vai ter Dodô do Pichote. Deixa eu ver. Vai ter Guimê. Vai ter Marcelo de Dois, vai ter Start. Tá ligado? Vai ter Thiago Brava. É isso aí. Vamos lá. E aí, Luke? Tá um pouquinho baixo, hein? Vai lá. E aí, Luke, dá um look. Toca o que você quiser aí. Tu faz o som pra rapaziada, pra rapaziada ver o que é. Tá aqui o Adriano pagando, hein? Vai tocar com o dedo de Hey, people. Now you listen. Hey, people, now you listen to Luke Music. Feeling the vibe. That's the way. Move. Freestyle beats. Tranquilo. Look at music. Quem não sabe, o DJ Luke nesse momento está montando uma base ao vivo, num freestyle, humildemente, sua gente, é desse jeito que eu gosto, é nóis. Now you listen to Lucky Music. Jão. Pro ouvinte do Estádio 97 que tá ouvindo e não tá acompanhando as imagens, ele tá montando essa base toda, esses instrumentagens todos que tá ouvindo, tudo na hora aqui, viu? Se você puder, acesse agora 97fm.com.br, você vai ver. Uma espécie de uma controladora, né, Catra? É, isso é uma cultura do funk no Rio de Janeiro, uma cultura também da rapaziada que toca com as controladoras, tá ligado? Que se tornou a controladora. Verdadeira febre também, né? É. As baterias eletrônicas viraram mais um instrumento. Move! That's the way it was. Porra! Sensacional, velho. Todo moleque é pesado, hein, velho? Valeu, filhão. Caraca, da hora, porra, bagulho. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Pera mesmo. Caramba, hein? É muito show mesmo, muito show. É você que, de repente, tava no seu carro agora, né? Pelo trânsito maluco de São Paulo, você não pôde acompanhar. É uma controladora cheia de botões. Então tem lá, né? Os bays, né? Tem os pratos, né? Toda a instrumentagem toda. Ele vai montando ao vivo. Isso é muito legal. Uma cultura bem bacana, né, Catra? Bem bacana. É uma evolução, né, mano, no mundo dos DJs e dos beatmakers. É uma MPC, essa, legal. É uma MPC, MPC. É uma Akai, né? É uma Akai, é MPC. Tanto como pro funk, como pro hip hop, é o que os caras mais usam. Estão usando agora, né? E aqui, já tem alguns anos, já, né? Já tem alguns aninhos, né? Esse moleque aí é monstro. Gente. E o Lucas se apresenta junto com você. É, ele é meu DJ. Ele que segura a onda aí do paizão. Ô, Catra, ele leva, então, essa controladora, você faz o show com ele, tem mais alguém, não? Tem as dançarinas. Quantas dançarinas são? São duas, meu Deus. Mas não são filhas, sempre, não, né? Sempre. Não consigo. Sobrinhas, né, Catra? Ô, Catra, sempre são as mesmas ou você muda? Não, agora são duas, meu Deus do céu. São primas suas, distantes. Não, opa, minhas primas não, ora bem. Não são minhas primas. Deixa a família em paz. Mas pra gravação no DVD, cara, você é família quietinha. É só do show. Pra gravação no DVD, a estrutura vai ser essa. Vai ser o seu filho com as duas. É, as dançarinas e uma banda também. É o Rick, né, mano? Rick Bonadio tá por trás dessa. Ah, é o Rick? Ah, o Rick tá produzindo agora? Ligado, né, mano? Quem tá produzindo o Catra é o Rick Bonadio, esse DVD. Então, mano, é sem palavra, né? Desde que idade o Luke toca com você? Pô, mano, o Luke toca desde dos 15, né, Luke? Você tá quantos anos, Luke? 19? 4 anos de caminhada. 4 aninhos tocando e já tá tocando desse jeito? Tá fera, hein, filho? Tá fera pra caramba, mano. Você tem filhos também, gente? Tem muitas filhas. Suas filhas, você tá no funk ou fora? Não, minhas filhas. Uma é surfista, a outra é bailarina, ou é uma empresária. Não, elas têm um... Tudo se virando, né? Todo mundo se virando. Não, em casa ninguém se vira, não. Não? Pelo amor de Deus. Não vai ser, não. Cara, e os moleques que foram altas horas que cantam lá? Ah, é, também são os meninos, eles. São os meninos que são tudo aí. A molecada, todo mundo é MC. São vários MCs e um jogador de futebol. Todo mundo tem um dote artístico. Um deles tá aí, não tá, Catro? Juninho, não é? Juninho tá aí, ó. Juninho, Juninho, faz um som aí com o Luke aí pra rapaziada ver. O Juninho canta também? Canta. Canta. Luke, faz um som com o Juninho aí pra rapaziada ver como é que é o negócio. Vamos ver, deixa eu ver. Manda aí, vai. Microfone bom pra ele. E aí? Deixa eu ver. Tá rolando esse aí? Tá. Tá valendo. Vamos que vamos. Olha só. O bagulho aqui tá doido. Eu cheguei no sapatinho. Para quem não tá ligado, eu sou MC Juninho. Olha só, presta atenção. Eu não tô de brincadeira. Essa aqui vai especialmente pras solteiras. É assim, olha só. Ousadia tá no sangue, vem mulher, não tem caô. Porque tudo que eu sei foi o paizão que me ensinou. Essa vai. Essa olha, vai. Uma senta no colo do filho, outra senta no colo do pai. Essa vai. Uma senta no colo do filho, outra senta no colo do pai. Especialmente pras mulheres loucas, todas preparadas. É mais ou menos assim, olha só. Se liga na parada. Ela tá louca, descontrolada, no baile tá preparada, tá zoando com as amigas e não quer saber de nada. Diz que não tá nem aí. Hoje ela quer liberdade, já convocou a seleção. Só as mais gatas das celebridades, dançando e se acabando na vibe da viajando. Esculachando, rebolando, agacha então vai sentando. Agacha, mas, tá ligado? Você já gravou alguma música que ele escreveu, ou outro filho seu tem escrito? A gente grava junto. Pô, mas não, que ele fez pra você e você cantou e gravou? Não. Ainda não. Sempre escreve junto. Certo, tudo olha, junto. Pior que ainda nem família Dó Ré Mi, é família Dó, Ré, Lá. Puta, todas as letras. Se aí vai pra essas notas. Ô, Catra, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viajou em turnê, fazendo lá fora algum show? Você ia perguntar em Miami, principalmente. Pô, eu já fiz... Nos Estados Unidos eu fiz Nova York, Newark. E como é que é lá fora, Catra? É legal? Lá fora é legal. Fora, não, o pessoal, como na é América, é? Na América, mas na Europa o couro come. Na Europa? Porque o funk na Europa é mais classificado como música eletrônica brasileira. Certo. Então, quando chega na Europa, você faz o circuito de música eletrônica. E, pô, é muito louco que você, de vez em quando, você vai pra Polônia. E na Polônia ninguém fala nem francês, nem português, nem alemão e nem. Então você fica perdido. Então, mano, é legal que você só se comunica com a música, tá ligado? E todo mundo cai pra dentro do problema, irmão. Então na Europa é o melhor lugar pra fazer assim, fora do Brasil, né? Eu gostei muito da Europa. Gostei Europa. Mais da Europa do que dos Estados Unidos. Na América do Sul, qual é o melhor país que recebe? O Paraguai. Paraguai recebe. Paraguai é legal? Paraguai ama funk. Ele tem tantos reggaetones dele, aquelas coisas. Os paraguaios amam os funkeiros. Amam. Ô, Catra, tem situação que você tem que chegar em casa e dar uma porrada na mesa pra sossegar a molecada ou é todo mundo tranquilo? O que é que eu digo legal? Um vai tomando conta do outro, então não dá aquela. Não dá, né? Não rola um ciúminho. Não. Você já é vô? Eu já, sou vô. Já é vovô? Duas vezes. Duas já. Vezes? Que bacana, velho. Quantos anos tem uns netinhos, Catra? Pô, vão fazer um ano ainda, né? Vai fazer um aninho? É novo. Vovô novo. Vovô Catra, velho. Vovô Catra, é. Não, fresquinho. Não, filho da minha irmã, Tamires, e filho do meu irmão Ninho. Agora, ô Catra, mora todo mundo com você ou não? Pô, quem não mora comigo mora perto. Se não morar perto, eu tô chegando. É a comunidade. Mas moram quantos com você, ô Catra? Pô, vou falar, você deve morar aos 17, né? Poxa. Isso só dos filhos, fora. Você mora onde lá no Rio? No Corcovado, cara? Não, eu moro no Recreio, cara. Pô, Recreio é bacana, hein? Recreio dos Bandeirantes. E sim. É bom. Eu já venho, vou falar um negócio pra você, particularmente falando. Já fui na casa do Catra. É emocionante, um barato muito louco. Porque todas as crianças muito bem vestidas, super educadas. E, meu, a atenção que a Dia Silvia dá para as crianças é demais. Pô, que legal. É um respeito, assim, fora do comum. Você vê, fora as crianças, os amigos, 40, 50 pessoas, uma puta organização, não tem bagunça. Que legal. É outra fita. Da hora. Pô, que legal. Senão patamar, que ele sabe educar, então, né, Pô, o Catra no Dia dos Pais vem de convite antecipado, né, cara? Ué, lógico. Primeiro lote, segundo lote. Se você sabe, né, Benjamin, que o... Catra foi acusado de ter inventado o rolezinho, né? Cada vez que ele dá um rolê no shopping com as crianças, o pessoal pensa que é rolezinho. Rolezinho, meu, rolezão, né, cara? É muita criança, meu. Ô, Blu, mas ô Catra, já teve problema às vezes? Eu conheço uma pessoa aqui em São Paulo, é verdade, o cara acho que tinha 8 ou 9 filhos, e o cara tem uma van, né? E um dia em São Paulo, pararam ele, a polícia queria prender porque falou que era uma van escolar. Não é papo, não. Ele não tinha autorização e não era van escolar. Eu levando os filhos. Você já teve problema assim também? Não, de pegar não, com o carro cheio de criança? Não. O rapaziada já sabe. Quando vê chegando a viatura, já sabe que... A viatura. Quando vê chegando a viatura, é um comboio, né, mano? A gente não compra uma van, mas são vários carros. Imagina você indo pra ir pra festa. 30. Imagina, você indo pra festa. E o Natal e o Ano Novo? Eu, Blue. Imagina uma festinha de criança, você tem que sair 4 horas. Eu fui no aniversário da Tamires e teve um grupo de funk, de samba. Assim, um absurdo. Aí os caras perguntaram quem que é. Olha, é tudo filho do Negão. Não é visitante, não, é tudo filho do Negão. Puta, a pessoa morria de dar risada, que não acreditava, é tudo com a cara dele, né, meu? Tudo igual. O amigo secreto, né? Do Catra começa 1º de dezembro e termina no Natal, né? Pior que cada festa do Catra, 9 meses depois, hein, Catra? Opa, mas o Catra, não, ele não pode ir naquela reunião que tem na escola, com a professora chama, tá ligado? Porque se ele fizer isso, velho, ele não consegue fazer show, mano. Mas, é embaçado. Bem lembrado, ô Catra, você vai em reunião de escola também, às vezes, ou não? Pô, mano, eu acho que é pra isso que servem as mulheres que a gente tem, né? É pra ir na reunião, né? Lá pra trocar uma fralda, pra ajudar o ué. Elas têm que dar pro segmento do que a gente cria, né, mano? Ué, mano, a gente faz o negócio, mas quem cuida da casa, quem cuida você das coisas são, prima, quem toca, são elas, né, mano? Pelo amor de Deus, eu monto a firma, mas quem toca pra frente são elas, irmão. Pelo amor de Deus, né, mano? Aí é demais, né? Eu monto a firma, mas quem toca o negócio são elas. Não é, irmão, tá maluco? Senão como é que aguenta? E aí, vou cantar, vou cuidar de negócio, cuidar de filho, cuidar de tudo. Bater escanteio e fazer gol de cabeça? Não dá, mano. Ô, Benjamin, é o seguinte, tem que cantar parabéns aí que eu esqueci de falar. Que foi aniversário do Negão ontem, meu. Ontem! você. Valeu, rapaziada. Essa gata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para. Quanto é? Quanto é, Cato? 4.5. Uma criança. Aê, não, agora, fala a verdade. A música do Com Quem fala Será. Fala a verdade. Tem um porquê agora, né? Hã? Com quem será? Não. Deixa eu apagar sua velhinha. Olha, meu Deus do céu. Eu tô te falando. Esse cara quer, meu. Ele ia sair dentro do bolo cantando Happy Birthday to You pra você. Olha, que ele fala pra ele que ele não vai aguentar. O que que você acha? Porque como, nós, como a gente falou pra você, nós somos igual o Saron Rex. É, tem uma diferença. Deixa eu dar um toque aí pra você. Vou te mandar pro hospital depois, você vai ver. Vou feliz. E você contou que você chorou uma vez, lembra que você não aguentou? É. Que isso, é. Que isso? Ah, pô, velho, caminhoneiro lá, você falou que o cara sacou, você falou não quero, é. Agora vai, lembra? E você confirmou, né? Deixa eu lembrar aqui, olha, é quarta-feira, 12 de novembro, esta quarta, a partir das 22 horas, o Catra vai estar comemorando 25 anos, vai ser lá. No Via Marquês, que fica é na Marquês de São Vicente, 1589 na Barra Funda. Se você puder. Aliás, tem ingresso ainda, Catra, pra poder ir na festa ou já acabou tudo? Tem. Pode procurar as bilheterias lá do Via Marquês? Mas já tá no terceiro lote já, né? Não, acabou. Então corre, né? Só tem o último lote já. Tá indo pro saco. Então, ó, se tá indo pro saco, não foi pro saco ainda. Então dá tempo de você correr pra comprar o teu, tá bom? Corre lá, tá bom? Ah, tá vendendo na Marquês, na Via Marquês mesmo? Vende lá na porta? Tá vende, isso? Vende. Então corre lá, ó, você que tá passando, tem trânsito agora. A passadinha, ela compra o teu ingresso, entendeu? Vai ver lá, vai participar do vai se divertir pra caramba. Bora, vai ser legal pra caramba, né? Do DVD, 25 anos do Catra, cara, legal vai, pra vai caramba. Vai ser um DVD, vai ser uma festa, um DVD, vai ser. Pô, vai ter o D2, show. O Pixote, o Raça Negra, quem mais sabe? Além do Catra, quem mais vai estar lá? Ô, Pixote, você vai cantar com o Catra? Você vai, graças a Deus, eu vou cantar. É, são 20 anos de Pixote, a gente cresceu no Catra. A gente queria agradecer de verdade, a minha participação no final do DVD, eu vou falar... Só isso, só isso. E o amor? Tá. O amor é coisa linda, né? Do lado do Catra. Então a gente queria agradecer de verdade a todos vocês. Obrigado. Valeu, Dudu. Valeu, Dudu. Vai ser. Pixote e Catra. Ô, Blue, alguém vai estar tá lá do rap aqui, daqui de São Paulo, não? Pô. Quem que você chamou, negão? Pô, mano. Vai estar tá alguém lá ou não? Não, rapaziada, eu tô com... Tá, ou tá todo mundo em show? Tava na correria. É, na correria. Correria não dá, né? Então tá bom. É o D2, né? Mesmo amigo Everton disso. Coelho também fazendo aniversário hoje. Então tá bom. Aí. Então vai lá, na Everton. Vai ser muito legal mesmo. Deixa eu falar aqui pra vocês, deixa eu passar um recado com esse som do James Brown aqui, que é show de bola. De Banditech, meus amigos. Agora eu quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida, hein? Você que não está trabalhando. Você que tá trabalhando também, mas não tá na área que de repente você queria também, né? E você que está trabalhando na área, que você queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, né? Talvez até no exterior. Olha, estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech, que é a melhor faculdade de tecnologia do país, hein? É a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75% aí, olha, com tudo isso, você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui mesmo, em outra cidade, em outro estado e até em outro país. E olha, já tem muito ex-aluno da Banditech fazendo isso aí, se dando bem, viu? Pra que ficar na defesa? Vá pro ataque, faça a Banditech, tá bom? Com ela você vira o jogo. Acesse banditech.com.br e faça já sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. É isso mesmo, meus amigos. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Peugeot. Toda a linha 208 com taxa 0%, incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. E o Mano agora vem com um recado legal, né, Mano? Opa, o que vamos, Domênico Gato? Mandar um abraço também pro meu amigo Rubinho aí também, que tá fazendo aniversário hoje. Ei, Rubinho, ficando mais velho, hein? 62 anos. Tá correndo atrás de bandido lá em Taboão das Trevas. É isso aí, Rubinho, vamos que vamos. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente vai jogar com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, Rubinho, pra você esse gel, hein? A Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí. Fala aí, ó. Só mandar um abraço pessoal. Claro, pode mandar. O doutor Marcelo Iazzi, tá lá cuidando do Sami lá. Mandar um abraço. E aí, como é que tá o Samizinho? Tá bem. Melhorou? Doutor Marcelo Iazzi é ouvinte nosso aí, São Paulino, roxo, ele e os filhos dele. Um abraço aí, doutor Marcelo também. Iazzi. Ah, lá do hospital do Einstein. Boa, mano. E um abraço pro Valdir também. Parrei, que eles estão no carro ouvindo. Aí, Samir, é tudo nosso, hein, mano. Melhora logo que eu vou jogar o videogame com você no final de semana aí. Parrei também, que ela tá te ouvindo. É isso aí, Rê. Melhora logo o Samir aí, porque ele precisa tomar um couro de mim aí no videogame no final de semana. É isso aí, dá uma chacoalhada no meu irmão mais novo, mano. É isso aí. Não, o mais novo é o Didi, mano. Tá, tá bom. Quer dizer, o mais novo é o branquinho que chegou lá, mano. Qual que é o nome dele mesmo? Jimmy. Bud. O Bud, mano. Vamos colocar mais ouvintes aqui pra participar. 3284-7097. Vamos ver aqui ouvintes que estão querendo conversar também e fazer perguntas pro nosso Catra. Alô? Alô? Alô? Alô? É. Tem gente, mas não fala. E se o cara for mudo? Bem, vou tentar outra. Ou se for um refém, Domênico? Não tem problema. Se for um refém, a gente liberta se ele. Se for um refém que tá alô? Lá amordaçado. É uma barbaridade. Disco 9-0. Alô? Velho. Quem fala? Matheus. Fala, Matheus. Tudo bom, meu velho? Ô, Domênico, tudo bom, e você? Tranquilo. Matheus do quê, o nome completo? Matheus Chade dos Reis. Chade? Isso. Dos Reis? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? 23. 2.3, RG. Hoje. Como é que faz hoje? Lembrei lá em Santa Isabel. Lembrou de lá? Semana passada, a confusão que deu. Véio. Por quê? O que foi que aconteceu? Puta, tive que levantar de madrugada pra resolver a parada, velho. É mesmo? O que aconteceu, RG? Ah, pintou a porra de uma barata. Aí eu levantei e matei ela, velho. Puta. Ah, véio. Sensacional. Mas enquanto eu não matei a barata, enquanto no Matheus não dava, não ia. Nossa. Mas é muito bom, ai, sensacional. Ai, cacheta do e céu, e qual que é o bairro que você mora aí, Matheus? Qual que é? É Moema. Moema. Moema é nós, eu morei na Macuco. Macuco? É. Moema, até aquele ditado, né? Moema, é? Moema, Moema, cada um com seus problemas. É. Sensato, o RG hoje tá impossível, o Silvio Luiz que narrava, lembra? No gogó da Ema. No gogó da Ema. Ele subia, lembra? É, Moema, sua besta. Moema. É Ema, gogó da Ema, é tudo mesmo. Qual time você torce, meu velho? Tricolor, Domênico. Tricolor. Cadê o bebê? Ô, amigo. Bebê. Hoje aproveita, nós temos um programa aí, tá quem sensacional. É, o Bunda nós Branco. Estamos recebendo o Catra, tem o Black Blue também. Da uma das lendas do rap aqui do Brasil. Faz a pergunta pros caras aí, pô. É. Não, eu sou fã do Catra, cara. Você é fã do Catra? Sou, sim. Eu nunca fui no show dele, né? Tive uma chance aí, mas não acabou não dando. Pergunta. Não sei o que eu falo. Pode fazer de sexo, ele responde também, falar, não tem problema nenhum. Ele tira dúvida. É, ele é consultor, velho. Ele faz. Hoje é sexta-feira, dia de tapa na camurça. Vai, pode perguntar. É. Não, na verdade, então já aproveitar que ele tá aí, pô. Pedi pra ele, acho que ontem, né, foi o aniversário dele. Pedi pra ele, todos vocês aí, mandar um abraço pra mim, um abraço pro meu irmão, que domingão aí é aniversário da gente. Tá bom, valeu, tô... parabéns aí. Aí, ó. Gêmeos, hein? Especial do cara. Gêmeos, você é seu irmão? Os dois fazem aniversário não. Junto, pô? Não, Portugal. A gente é um ano de diferença, cara. Mas mesmo dia. Gêmeo tem na sua lista? Já teve? Pô, não. Eu tenho dois filhos com a mesma idade, mas um com cada mulher. Quantos homens? Eu tenho gêmeos de... Ah, é. Tá certo. Ô, Cata, quantos... Não deixa de ser gêmeo. Não deixa de ser gêmeo. Ô, Cata, é seta quantos... no alvo. Martelada é diferente. Ô, Cata, quantos homens e quantas mulheres você tem? São 16 meninos e 14 meninas. E vem cá, parou por aí ou vem mais? Duvido, tô brincando, filho. De vir na área, cruzou na área, eu tô no cabeceio. Eu não quero saber de nada, não. Caraca, velho. Eu tô que nem o Romário, jogou na área comigo e gol. E a gente achava, né? E a gente dá uma maior moral pro RG nosso vídeo. Você tá louco, RG? Deixa eu fazer uma pergunta. Sou grão de areia, velho. Você lembra o nome dos filhos todos? Lembro, lógico, meu irmão. Pô, tá maluco. O Bluque mandou perguntar aqui, cara dele. Não, o Bluque perguntou, mandou. Você falou. Quero ouvir você lembrar, irmão. O Bluque só vai levantando. Você falou do Romário, deixa eu fazer uma pergunta aí pra você, ó. Tá no natural ou tá precisando tomar um aditivo azul aí pra você, ó? Pô, meu irmão, eu descobri um lance chamado Tribos Terrestres. Porra, é sério? É uma raiz, mano. Uma raiz africana, pô. Tribos Terrestres. Vai nela. É bacana, tribos. Vai nela. Um pozinho. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Duas medidinhas? Duas medidinhas só e... Não precisa amar tribos terrestres. Onde você encontra essa porra aí, cara? Ah, mano, é um bagulho africano, hein? Africano, hein? Uma raiz, africano. Mano, boa. É uma raiz doida. Caramba, aí que ela traz. Ela aumenta a testosterona. Que vende raiz, que coisa, caramba. Caramba, é bacana. Ela incentiva o corpo humano a fabricar testosterona. É verdade. E aí... Ó, o Google... Aí é ferro. Aí é ferro no ferreiro. O que já tem de nego no Google agora, clicando lá, tribos terrestres. Tribos. Porque tem que ter a vitalidade, né, parceiro? Tribos. Eu recebi aqui uma mensagem aqui, o DJ Alex Pazini, fala pro Blue que eu jogava bola com o Éder, o irmão dele é teu irmão, Éder? Eu sou um Black Blue, o Éder tá é irmão do Ice Blue. Tá confundido com o Ice Blue, só pra dar um toque na rapaziada, sou família Racionais MC há 20 anos de idade, mas eu sou produtor, artístico. É um produtor. Tá? Não canto nada, não é só as mulheres. É que o pessoal tá confundindo você com o Ice Blue. Mas e você tem a voz parecida com o do Blue. Mas o Ice Blue é um, o Black é outro, cara. É o cara que produz. Não, a voz do Blue é diferente. É um pouquinho parecida. Não. Eu acho parecido. Vocês não estão ligados, o bagulho é o seguinte. Ai, mas é outra fita o bagulho, não, meu irmão. Black, é igualzinho. Não, mas eu sei. Mas a tonalidade, eu digo assim, como é que eu vou explicar? O timbre. O timbre de voz o timbre de voz é muito parecido. E o Ice Blue é primo do Brown, não é? Exatamente. Primo do Brown. Exatamente. Somos primos. Aliás, somos todos primos, né? É uma família. É uma família enorme. Perante o Catra, somos todos irmãos. Né? O disco do Ice Blue novo que ele fez sozinho, você produziu aquele disco ou não? Não. O disco novo do Ice Blue é ele e o Elião. Meu? O mentor é o Elião. Vou dizer algo pra vocês. Do RZO. Eu tive o prazer de ver porque o Benjamin me mostrou. O disco, cara, ele tá gringo demais, hein? Tá. Né, Benjamin? Não tá, tá de verdade. Aí, Black. Tô errado. Tá de verdade. Ele tá muito gringo, cara. E tá muito gringo. Não, vou dizer uma coisa pra você. É muito bom disso. Aquele que eu te mostrei foi do Ed Rock. Ah, é do Ed Rock. Desculpa. Mas o Blue participa também junto com o Hélio no disco. O Hélio tá lá também. A sua voz é parecida com... Eu confundi tudo. Desculpa. Você tomou a raiz da lata, Domênio? Tá tudo bem? Não. O Ice Blue é o Ice... Tem uma água aí, Domênio. Aí não é a raiz. Aí já é a planta. Já virou a banda agora. Desculpa. Aí não é mais a raiz. Já passou para a planta. Tá muito louco, meu. Só um minuto. Eu confundi. A sua voz é parecida com a Ed Rock. Não. O timbre de voz com a do Ed é, não é, o Benjamin? O timbre de voz da voz dele? É, lógico que é. Mas, ô Blue, e como é que tá o CD? Pena que eu não tenho nada aqui pra mostrar, Blue, pra vocês. E como é que tá o álbum dos Racionais que vai lançar agora em dezembro? Tá no forno. Ah, tá. Esse jogo, você, lógico, você tá produzindo lá, tá top ou não? Deixa vocês ouvir, vocês vão ver. Tem um mistério. Pesado. O Brau ficou. Você vai ver. Vou falar uma coisa pra vocês. Pesado. Tá, não dá pra definir. Está gringo. É. O que eu posso dizer pra você? A Racionais sempre surpreende, né? Sim. Sempre com a novidade, jeito de cantar, jeito de falar, as coisas que falam, o que diz. As letras. Eu acho que vocês vão gostar muito. E o legal é que, mesmo com o passar do tempo, não deixa de ser atual. Se você pegar um álbum que vocês lançaram lá no começo da década de 90 e ouvir hoje, tá falando muito da realidade de quem vive hoje. É, mas então, logicamente, pra você ver como é que o governo não muda bosta nenhuma. E realmente a realidade vai passando, entendeu? Isso que é triste, porque eu queria hoje em dia os caras falando de outra coisa. Pega a música, deveria estar mais evoluído. Pega a música do Pedro. Tá ligado? Falando que, pô, a favela tá legal, a educação tá maneira. Deveria estar evoluído, porque você pega a mesma parada, cara. Então, dando um julgamento legal, é triste. Só pra dizer pra vocês, basta você ser negro e dar um rolê na periferia, você vai ver. Ah. Eu vou falar um negócio pra você. Dia eu tomei enquadrando na polícia e o cara falou, você deve ter votado na Dilma. Que ódio. Eu falei pra ele, mas por causa do quê? Só porque eu sou negro? Mas só assim, de graça? É. Você de graça? Vê. De graça. É um absurdo. Uma violência fora do comum, eu fiquei até meio abismado. Mano, pra quem mora na periferia mesmo, pra quem mora nesses lugares, sabe que toma enquadro mesmo, não tem jeito. É normal, mano, também cansou de tomar enquadro, eu cansei de tomar enquadro já de novo. Mas eu vou falar assim. Garda, eu já tomei enquadro várias vezes. Você não. Ah, mas eu gosto. Você não. Ah, eu vou pra cima mesmo. Pode enquadrar. E o ouvinte tá aqui, ó, na linha, tá esperando pra falar com vocês, hein. Matheus. Matheus. Oi. Está vivo. Oi? Você tá vivo ainda aí? Oi? Tô aqui. Fala aí, você quer fazer mais alguma pergunta aqui? Diga. Alô? Lá. Não, queria falar com ver com o Mota aí, se dá pra gente ainda, Mota. A gente chegar no Brasileirão e na Sul-Americana. Cadê o Mota? Cadê o Mota? Motinha foi pro vinagre, velho. Enquanto o Motinha veio, Cato. Alguém mandou uma mensagem aqui no meu Instagram falando assim: esse é da família, o Ed Rock. Pô, Ed Rock. Acabou de mandar aí, ó. Pô, esse é da família aí. Boa, mano. Coquinha é sem palavras, Ed Rock é sem palavras. Salve, Cocão, tamo junto. Cocão é sem palavras, tá ligado? Aí é amigo, é parceiro, é irmão, é mente. E esse álbum que o Ed Rock lançou é uma coisa. É louco esse álbum. Esse álbum é pedrado. O assunto é sério, hein? Pesado, né? O assunto é sério, tem participação do Jorge, Nath Roots. Falcão do Rapa. Falcão. Muito louco. Muito legal, muito bom mesmo, muito bom. Louco. Isso ficou gringo mesmo, ficou legal. Ô, amigo, você é São Paulino, então? Fala aí, Tricolor. Graças a Deus, mano. Fala, e aí, Tricolor? Fala, Mota. Pra você tá bom ser campeão da Sul-Americana? Você acha que o brasileiro não vai dar mesmo? Ah, então, cara, eu acho que a gente pode chegar nos dois. É. A Sul-Americana, né, é o mais próximo nosso aí, mas eu acho que agora a gente pega o Vitória. Se eu fosse o Muricy, eu dava, sei lá, uma chance pros moleques, botava o Bosquilha, deixava um pouco. Mas é isso que vai acontecer, o São Paulo vai jogar com o time reserva, cara. Vai jogar misturado, mas eu acho que vai ser muitos reserva, muita gente vai descansar ali. Muitos os caras estão acabados, meu, não dá. Acabado tá o Pedreiro que acorda 4 horas da manhã pra enxelagem. É verdade. Os caras viajaram 15 horas pra chegar até lá. Viajaram de primeira classe, patrão. Dormiram em cama king size, mano. Você tá falando. Eles babam muito ovo pra jogador. Claro, os caras viajaram 15 horas. É por isso que jogador morto. É folgado e frouxo. Mano, porque você sabe que eu ataco pano, também. Mas é verdade, mas não é isso. Moto, é sim. Jogador é frouxo e é folgado por causa de discursinho assim da mídia. Os caras viajaram 15 horas. A mídia passa muito na cabeça dele. Então você viaja 15 horas e depois você vai correr 12 quilômetros pro jogo. Fácil. Não vai, eu fui pro Coreia. Escuta. Eu fui pro Japão. Tá certo? Foi passear. Fui pro Japão, 15 horas de voo até Emirados Árabes. Acordei novo, bacana. Você deita e dorme. E depois você foi correr que nem profissional. O jogador, ele não bota. Escuta. Escuta o jogador, ele sai do aeroporto e vai jogar. O cara fica 2 dias no país, no meio. É muita frescura. É diferente. Não. Você fez uma jogo, mano. Você já pensou aqui, depois viajou pra lá, chega lá, tem que cantar. Tem que ter preparo também, filho. Eu acho que antigamente, quando jogador de futebol jogava de coração, os caras viajavam, os caras pela dela, ela jogava. O coração ia pra ponta da chuteira. Mas hoje o futebol exige muito mais, cara. Você pega um jogador de São Paulo, o cara corre 12 quilômetros em campo, correndo. É alta performance, não é diferente de antigamente. É performance. O cara corre 9 quilômetros por jogo. Quando é aqui no Brasil, eu falo pra você que não, é vagabundagem mesmo. Tem muito jogador vagabundo. A média de jogadores aí em campo é 9 quilômetros por jogo, velho. Aonde isso é pesado, velho? Tá de brincadeira comigo, mano. É pesado, Cato? Pô, 9 quilômetros, né? E não é 9 quilômetros de maratona. Não é. É 9 quilômetros você dando um migué. Andando, trotando. Dando uma trotadinha. Os caras estavam lá com morto no segundo tempo, São Paulo estava morto, porque os caras queriam. Por que o Atlético Mineiro, escuta, você assistiu o Flamengo e Atlético? Por que o Atlético Mineiro no segundo tempo marcou 3 gols do Flamengo, precisando marcar? O jogador, quando quer, o cara faz, velho. Mas os caras estavam na casa dele. Não importa, não fez nada. Tá correndo igual. Cansou, treinou, tava na casa dele, é diferente. Mota, tá correndo igual. O São Paulo viajou 15 horas pra chegar lá, os caras mortos de cansado. Não foi pedalando, cara. Fez uma maratona de 3 jogos. Para, mano. O cara não foi pedalando nem remando. O cara tava sentado, velho. Classe executiva, tudo paquitão. É diferente. Quando é jogo em casa, eu falo. Se o cara ficar com vagabundagem, você percebe que tem jogador vagabundo sim que bota o migué. Você fala. Mas depois de uma maratona que o São Paulo tá passando, para. Pega aí, Catra. Eu vou falar pra você, alta performance. Futebol, esse lance de alta performance, esse lance de... Isso sempre teve, mano. É diferente. Não. Antigamente 82, era mais calmo. Não. 82 o bicho pegava na Maradona, assim, com a correria. Maradona, todo mundo metendo mas perto na napa, de hoje louco, sempre né? Teve sua exigência. Cada época teve sua exigência. Mas perto de hoje, a exigência é muito mais importante. Hoje todo mundo marca. Mas antes, a exigência hoje que ele tá falando... Hoje o Kardec volta. Mas a exigência que ele tá falando é a exigência técnica. Pegava uns caras bons também, se não representar, já era, entendeu? Tudo quem que vai fazer falta, ó, amigão? Pro ano que vem, a gente não vai ter o Kaká, não vai ter o Mito... É. E aí, vai trazer quem? Então, cara, eu até falo com o meu irmão, o tênis, eu não sei, eu não, depois de acontecer aquele negócio lá da mulher dele, ele mexeu com uma coisa no São Paulo que não sei, ali... Mas isso é fora, isso é fora do futebol, do cara em campo, não. Tô falando, o Dênis em campo é um jogador, é um goleiro bom, cara. É, só que na única vez que o Dênis lá falhar, ele pegou muito, se eu não me engano, aquele jogo contra o Vasco, né, que a gente precisava... Se São Paulo se perdesse, ajudava o Vasco, atrapalhava a galinhada. Né? Galinhada do teu butico, Bambi. Brincadeira, mano. Pede pinico agora, não. Brincadeira é o caramba. Tá louco. Tá o outro nervoso também. Ah, não pode. Futebol não pode ficar nervoso. Corinthians é tradição, irmão. Cada um com seus problemas, meu. Nós é Corinthians mesmo. Qual o problema? É, TV Corinthians agora. Rádio Corinthians. Sai fora. TV Corinthians. Ô, amigão, você quer mandar abraço pra alguém? Ô, Benji, eu quero sim, cara. Eu quero só. É que assim, eu queria mandar um abraço pro meu irmão. Só que eu conheci o programa através dele, né? Porque eu não sou de São Paulo, sou do interior. Eu cheguei aqui em São Paulo agora, já tá fazendo um ano já. E ele apresentou vocês e falou que vocês salvam minha tarde, cara. Porque é muito bom o programa, viu? Eu sou fã de todo mundo aí. Mano, falei brincando, cara. É nóis, velho. Tamo junto, é nóis. Falou, amigão. Valeu, fera. Abraço. Valeu, abração. Valeu, mano. Um abraço pra você e tal. Ô, Blue. Beleza, um abraço. Só um minuto. Estádio 97 na Energia 97. Vem em nome de Hello Food. Quer pedir comida? Hello Delivery no Hello Food. Baixe já o aplicativo Deu Fome. Dá um hello. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa 0%. Liga agora para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. O Benjamin vem com o recado da BV Financeira. Fala aí, Beijinha. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. É. Bons negócios pra você. É isso aí, BV. Né, Beijinha? Você quer fazer alguma pergunta? O que foi? Ô, Blue, quem é o teu ídolo maior no Corinthians? É, Casagrande, né, meu? Com certeza. Obrigado ao Blue. Mas ele não falou que foi você. Ah, calma. Tá bom, então, desculpa. Sócrates, né? Eu prefiro o Einstein, meu. Meu também, meu. Eu não vi o Sócrates. Você perdeu. Eu não vi. Doutor, eu tava igual. Nascendo naquela não época. Não, nunca mais vai ter nada. Tem quantos anos, irmão? Qual a idade dele? 32, mano. Ah, você é moleque novo, deixa quieto. É, eu tava nascendo na época que o Sócrates tava arrependido. 71, né, querido? Então. Mas eu acho que essa época do Sócrates, do Zico, do Dino, do Chulapa, Falcão, foi uma época que o Brasil tinha vários, tinham vários. Era tipo vários Neymar. Vários. Era tipo vários Neymar, um Neymar em cada posição. O Catra tomou 7-1, não arrumaram nem uma confusão. Tanto o Catra... Tomaram 7-1 em casa, não arrumaram nada. Tanto o Catra quanto o Blue, vocês são da época de... Acho que 78 vocês já lembram, né? Lembra? 71, acho que não sei se você vai lembrar. Eu sou um pouquinho antes de você. Não, 78 eu já lembro. 78 já lembra? Gente, você depende lembra do que, fala aí pra gente. Não, seleção brasileira. Sim. Eu acho que vou dizer com você, talvez, eu não sei se vocês concordam comigo. E eu acho que o Benjamin concorda, porque nós já discutimos sobre isso. Gostaria da opinião dos dois. Em termos de seleção brasileira, a 82 não foi a maior seleção? Foi a maior seleção. Foi a maior seleção. Continuaria. Com certeza. Ali era só é que o RG já posto. Viu a de 70. Eu não lembro 70, porque eu era muito menino, tinha 4 anos de idade. Depois de 70 ou de 82? Acho que 80. Não. A gente não lembra de 70, a gente aqui. Não sei, o Catra também não lembra. O Catra tem 46, tinha 2 aninhos. Eu tinha 4, não vou lembrar, também era muito criança. Não, e você né? Não tinha. Nem né? Tinha. Você nem tinha. Então, eu acho, as que eu vi jogar, 82 foi a maior seleção que eu vi, cara. Não, juro por Deus. Uma seleção, meu. Tinha o meio-campo de seleção brasileira é um absurdo de louco. Falcão, Sócrates, Zico. Cerezo. Chulapa? Vocês estão loucos, que seleção sensacional. E não ganhou, infelizmente. Ali foi a melhor seleção pra mim de todos os tempos. Eu acho. Vocês não acham que faltava um goleiro um pouco melhor que o Valdir na época? Ah, tinha o Valdir perto. Não levaram o Leão, né? O Leão pra mim era melhor. É bem verdade. Eu acho que era melhor. Mas o Tele Santana tinha aquelas coisas de levar os caras que ele confiava. E ele confiava no Valdir Pérez. Levou o Valdir. Mas não foi falha do Valdir. Também acho que não. A gente pegou um Paulo Rossi, que tava inspirado naquele dia, né, Bernardo? Não dava. Filha da mãe. Não foi só o Paulo Rossi. Não foi só o Paulo Rossi, a seleção da Itália sempre. Marcação no meio-campo era maravilhosa. Lembra daquele bigode lá, o Chiré, o Bergomi, que marcou? Pô, pra caramba. Gentili. A seleção da Itália era muito boa. Honestamente dizendo, acho que se for Brasil e Itália, as duas daquela época, o Brasil era melhor. Mas jogo único é difícil, né, de dar melhor. Fala em Zico. Final, o melhor nunca ganha, Zico. Década de 70 e década de 80 era comum. Tinha uma galera que fazia muita música. Por exemplo, o Jorge Ben, o Bebeto, lá no Rio, fez música pro Flamengo, pro Zico e tal. O D2, há um tempinho atrás, fez uma música pro Ronaldo Fenômeno, que é muito legal e tal. Você chegou a fazer alguma música? Então, eu nunca quis fazer música pro futebol, pro Flamengo. Não, só fiz só uma música que era zoando a rapaziada do Vale. Vasco? Você aí, quando o gol do Pet. De falta. No final, eu tive que mandar: ei, você aí, avisa pro Eurico que ele é vice, eu sou trio. De coração, pra você ver, coisa louca, o Flamengo campeão do mundo, fiquei muito emocionado, mas pra mim a melhor vitória, o melhor campeonato do Flamengo foi aquele. Aquele gol do Pet, foi da hora, né? Aquilo ali foi espiritual. Além da curva. Foi de um minuto aquele gol? Foi de um minuto. Eu lembro, o árbitro era o Léo Feldman. Você tava no Maraca ou não? Tava. Não, mano, o bagulho foi louco. A cangalha do Vasco já tava acesa. Eles estavam gritando, é campeão. Quando o Pet meteu o gol, a cangalha começou a explodir, mano. Você ficava onde, Catra? Na geral, zona lá ou não? Ficava na Jovem Flávio, filhote. Ah, que bancada. Era o técnico do Flamengo, né? Zagallo. Era o Zagallo, né? Era o Zagallo. E eu vou te falar, e o Pet me contou que ele quase morreu depois do gol, porque ele cai no campo pra comemorar e todos os jogadores subiram em cima dele. Tava um calor incrível que ele ficou sem ar. Quase desmaiou, ele falou. Ele achou que ia morrer, que ele não conseguia tirar os caras da bola. Foi incrível o gol do Pet. Aquilo ali foi um lance onde tá. Foi a coisa mais emocionante do futebol. Foi a coisa mais emocionante. E no Flamengo, por exemplo, o meu ídolo do Flamengo era o Zico. Porque pô, na época do Zico, todo mundo era bola. Era Zico, Júnior, Andrade, Tita. Raul, Leandro, Marinho, Mozart, Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico. Ainda tinha o Júlio César, Uribe. Pô, mano, até o Nunes. Era bom. E os times adversários também eram bons, né, cara? Os adversários eram bons. Era o Reinaldo no Atlético. Era o Roberto no Vasco. Era o Chulapa. Era no Santos, no São Paulo, que era no Mineiro. Era bom, mano. O time do Corinthians 82 era maravilhoso também, né, cara? Era todo mundo, mano. Só tinha timão. Antes da janela pra Europa. Antes de todo mundo ir embora pra Europa. O Neymar jogava naquele time de 82, Catra. Você acha que ele tinha bola pra jogar aqueles caras lá? Tinha sim. Opa! Só ele dessa geração. Tinha, porque tinha uma vaga de ataque pra ele, como não? Ô, Catra, você conhece também? Qual que era o ataque do Brasil? O Chulapa em 82 e o Éder. Éder. Sabe o Éder entra o cara, velho. Mas eu vou falar. Opa! Como não? Não dá. Mas naquela época. Veja bem. Centroavante tinha que estar preparado. Centroavante, aquela época o zagueiro não dava massagem, não. Você perguntou de ídolo, né? Eu esqueci de um grande ídolo. Que é um cara que eu. Puta, meu. Ver aquele cara jogar bola era demais. Daniel. Daniel é a bola. Deus, também, mano. Né? Esse eu vou dizer. Cheguei a jogar na quadra do Doricar com a do Vila Ed, lá onde ele começou. Vou te falar a verdade, aqui tinha um baile em São Paulo, antigo, chamado Clube da Cidade, da Chic Show. Aliás, por onde anda o Luizão, hein? Sumiu, pô. Sumiu. Mas deixa eu te falar, só pra terminar uma coisa, só pra você saber. Teve um evento agora há pouco tempo aqui no Vale do Angabaú, ele participou junto com os caras. Não falei mais com o Luizão. Mas falando assim, Eu curti festa com Viola, com Marcos Assunção, com Beto, com... Não, Tazão. Vários caras que você imaginar aí, curtiu com a gente lá. E, infelizmente, eu parei um pouco com futebol por causa do meu primo, né? Quem que é seu primo? O Regis Pitbull. Ah, meu primo, primo, sangue, é, meu é primo. Eu não sabia. Primeiro grau, é. É isso que eu tentei falar. Meu primão, infelizmente, teve alguns problemas, parou com o futebol. Mas ele mesmo ele se identificava com o futebol do dele. Jogou no Corinthians, jogou no Vasco, na ponte, jogou na Portuguesa, na Ponte. Com todo respeito, Ronaldinho Gaúcho foi o que foi. Olha, mas o legal, o Ronaldinho Gaúcho morreu. O Denner, olha, mas o Denner tinha um controle de bola, mano. Ele driblava sempre pra frente, ele não tinha top. Eu acho que não existiu nenhum jogador igual o Denner. Com a bola tão perto do corpo, não. Infelizmente, ele faleceu. O Messi controla a bola muito perto do corpo. Vocês querem que eu te fale a verdade? Eu acho que se ele não tivesse ido pro Vasco, tivesse ido pro Corinthians, esse cara que é pra ele ter ido pro Corinthians, ele não tinha morrido. É, mas aí... Entendeu? Passou a noite inteira. Irmão, na posso ser sincero. E aí, eu posso ser sincero. Eu posso ser sincero pra chegando você. Chegando no Rio, né? É. Eu posso ser sincero pra você. Deus sabe o que faz. Com certeza. Deus sabe o que faz. E o Denner era uma covardia. Era covardia. O Denner era covardia. O Denner jogando futebol era covardia. Os filhos do Regis jogam. Entendeu? Um na ponte e outro em outro time, joga mais que ele ainda. Porque o Denner, moleque do Regis, ele tinha um arranque, velho, em velocidade, ele pegava a bola, ele driblava muito rápido, chegava na cara do goleiro. E eu que vi jogando futsal, jogando velho. Futsal na conta do Doricar, parava o Vila. Eu vi o Denner jogar mesmo lá na é, isso ele na não Lusa. Sabia bater falta, o Denner. Bota isso no futebol, depois que eu me aposentei, pessoas saibam bater falta. Blue, mandei abraço a Matuidi que está te ouvindo Matuidi, agora. Matuidi, tá bom. Vamos colocar o último ouvinte. Chico! Verdade, estádio 97, vamos partir para a última ligação em nome de Incorporadora Grupo Ésser, um nome construído. Fala dele no disco. Com história, hein? Um nome construído ele, com história. Viola, vários caras. É verdade, vamos tentar aqui. Adinho, amigo nosso. Vamos tentar o último ouvinte aqui, 3247097, alô? Alô? Quem fala? Carlos César. Ô, Carlos, tudo bom? Carlos César do quê? Alô? Carlos César Silva. Silva. Isso. Carlos César Silva. Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Tem 38. 38, RG, não vou nem falar, hein? Como que, é o nome, como que é o nome do rapaz? É Carlos César Silva. É, mas pode chamar de César. Não pode há, chamar de César. Não há o que discutir nessa questão, Domênio. Por que não há o que discutir? César, o que é de César. Sensacional. É ou não é, Catra? Lógico. Sensacional. Na hora, RG. E gostei. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro aqui em Artur Alvim. Ah, Zona Leste. Ah, Leste. Aí é Reduto Alvinegro, né, e Blue? Se o Arthur não Alvim, velho... Vai sensacional. Vai deixar a casa disponível, hein, cara? E a praça é muito nossa. E o time? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. É verdão, verdão, verdão. Palmeira! Então vai estar tá amanhã, tem que estar tá aqui amanhã às 6 da tarde. 6 da tarde. Na Avenida Paulista 1439, tá bom, meu velho? 1439. É, o Benjamin parece ter um negócio bom pra você. Ah, pra você, você é palmeirense, né, amigo? Sou palmeirense. Cara, legal. Então eu vou dar um presente pra você, beleza? Quer beleza. Ganhar um presente ou não? Quem não quero, quer? Eu acho que quero. Então, você conhece o Hello Food, né? Hello! Dória, palmeirense, conhece. Dória, amigo, Hello Food é o jeito mais fácil de você pedir delivery do Brasil. Você baixa grátis, viu? Ô, Carlos César, é só baixar grátis o aplicativo, aí você coloca lá o seu endereço e escolhe entre milhares de restaurantes e é só pedir. E pra você não esquecer mais disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um cupom de R$40 de desconto. Obrigado, válido para um pedido obrigado. Acima de R$45 se você fizer pelo Hello Food. Então, obrigado. Ó, se liga. Vai fazer um pedido de R$45, você vai pagar só R$5. R$5. Hello, amigo! Seu pedido vai sair quase de graça. Então, olha, o cupom só vale para pagamento online. Então, depois que você desligar aqui, não desliga não, hein? Terminar a ligação no ar aqui, você não desliga, você vai conversar com o bar até ganhar esse prêmio aí do Hello Food, tá bom? Beleza, obrigado aí. E aí fala do palestra com o Dodozinho. Rapaz, amanhã tem um jogo difícil, hein, pra nós, hein? É, jogo difícil, mas acho que vai dar nós, viu? O será? O Azeirinho tá, é goleada. É, segundo as informações, o Atlético parece que não vem completo, né? É, tava... Ajuda um pouquinho, né? Porque o time do Atlético realmente é muito forte, né? E não vindo completo dá uma melhorada, ajuda bastante, né? Verdade. Vamos esperar aí que faça um bom jogo, né? Mas eu acho que o Palmeiras tá mais confiante agora, Dudu. Ele é, pegou um pouco mais de confiança, né? Ô, Dodô. Agora você já tá se afastando agora mais da zona de rebaixamento, já tá mais confiante, já tá... Ô, Ricardo. Bom. Fala, vovó. Se ganha do Galo, de Minas, pode até perder pras meninas. As meninas, como assim? Menina, quem fez 42, aí perde das meninas, aí vai estrear a arena. Contra o esporte. Tem que ganhar desse jogo do esporte aí. É, aí tem que ganhar. Aí vai ser o jogo da alegria. É, se o Palmeiras ganhar do Atlético e do esporte, escapa. Ó, sabe por que eu acho que escapa? Seis pontos, porque acabou. Os times que estão lá pra baixo, ele, normalmente o Campeonato Brasileiro, o que acontece? Quando chega na rota final, os times que estão lá embaixo começam a ganhar. É. Porque até necessidade e os outros mais tranquilos, eles acabam ganhando, pô. Esse ano, esses times que estão lá embaixo estão a barra da merda. O Botafogo não tem condições, gente. Sei, o Curitiba também tá se arrastando. O Chapecoense, quer dizer, não dá. O Botafogo, você vê o Jobs, não tem condição, velho. Não tem, o Botafogo vai cair. Posso falar? Bem, né? Eu acho que aproveita que o Galo vem pra cá, hein, mano? Queria te perguntar. Sim. Traz o Pierre de volta, tá no banco lá. É, mas será que o Pierre quer voltar? O Pierre ganha um caminhão de dinheiro lá, mano. É. O Pierre foi a pior mancada que o Filipão deu. Não se esqueçam disso. Eu escolhi o jogador na época, me desculpe, o Pierre. Foi um grande jogador. Você escolheu? Eu escolhi mais. O Edinho, né? Não, foi o Daniel Carvalho. Como é que chama? Daniel Carvalho. Ficou com o Daniel, é. Daniel Carvalho. Ouvinte. Ô, Carlos, você aceitaria o Pierre de volta? Eu traria, com certeza. Fácil. É, então. Fácil. E o Pierre, não queria ir embora, hein? É. Então. Fazer o quê? O Botafogo tem uma parada, assim, mais tranquila. Ele pega em casa o Atlético do Paraná. Tranquila? Sim, é, porque o Atlético do Paraná tem 43, já escapou. O Atlético do Paraná não cai. Ah, mas pelo futebol do Botafogo. Sim, mas joga em casa, né? É a chance dos caras ganharem, né? Não é verdade? Desculpa. Não, eu tô dizendo que o Botafogo pega uma parada mais fácil, né? Pega o Atlético do Paraná em casa. Pode ser que ganhe. Acho que essa reta final vai ficar bom pra nós agora, porque tem time que se pega aí também, vai se matar. É, tem dois aí que se pegam, que estão atrás do Palmeiras, Figueirense e Chapecoense. Um dos dois mata o outro aí. Aí já, um já vai ficar pra trás. Se empatar, é melhor ainda. É verdade. Então tá bom. Tá bom. Você quer fazer pergunta pro Catra? Ou quer dar abraço? Cata, vamos lá. Fala aí, irmão. Bom, fala aí. Eu tava vendo na internet, foi até ontem. Que a sua nova esposa, as suas mulheres que vão escolher, como que é isso aí? Ó, as minhas mulheres, entendo eu. Aí, Catra. Você cala sua boca, irmão. Eu não quero falar da minha vida pra você. Tá? Não, esse é Catra. O convite tá sendo educado com você também. Você é convidado, mas não precisa esculhambar o cara, né, cara? Ele nem ouviu. Fala. Repete pra ele. Repete a pergunta aí pro Catra, velho. É que eu vi na internet esses dias que a próxima esposa dele. É. E as mulheres deles que estão escolhendo. Que ele não tá. Ele não tá palpitando em nada porque que homem não entende de mulher, ele falou. Ah, é? Lógico. Lógico mesmo. É isso mesmo? Homem que entende de mulher é cabeleireiro, rapaz. Estilista. Decorador. Decorador. Deve entender bastante. A gente não entende nada, não, rapaz. Tem que deixar elas que. Mano. A coisa mais fácil é uma mulher enganar um homem. Agora eu quero ver uma enganar a outra. Aí não. Ô, Domênico, só uma informaçãozinha. Duas. Primeiro que o Pierre renovou com o Atlético até dezembro de 2015. Ai, que tristeza. E o time do Atlético. Um abraço, meu amigo Igor Assunção, da Rádio 98, tá lá de Minas. Muito obrigado. Acabou de me passar. É Victor, então, Alex Silva, Ed Carlos, Thiago e Pedro Botelho. Pierre, Leandro Donizete, Rafael Carioca e Eduardo, Dodô e Marion. É, eu não vou jogar não, eu me machuquei, eu não vou jogar. É um jogo que tem que ganhar, hein? O Dodô tá de fora, eu contundi. Ô, velho, eu quero mandar abraço, manda seu abraço aí pra quem se quiser. Vamos lá. Abraço, Guinho. Um abraço aí pra todos vocês aí. Tá bom. E mandar um amo ela pra minha esposa Vanessa. Qual que é o nome? Vanessa? Aí, RG, Vanessa. Vanessa, hoje é banho, cama e mesa, hein? Sensacional, salvou a hora. Então tá bom. É isso aí. Um abraço, meu velho. Um abraço a vocês. Valeu. Avenida Paulista, como que é o nome? 1439, tá bom? 6 horas da tarde? Os melhores. Mais conhecido. 6 horas da tarde. Amanhã, 6 horas da tarde. Mais conhecido como 18, velho. Um abraço. Alô, abraço. Valeu, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97, meus amigos, que vem em nome também de HDI Seguros. É, de bate-pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Só deixa eu lembrar que amanhã tem festa do Energia na Véia, hein? Amanhã chegou a hora, festa do Energia na Véia lá no Hopi Hari, tá bom? Sábado, 8 de novembro, o Hopi Hari estará totalmente equipado, estará totalmente colorido para uma das festas mais sensacionais já realizadas. E além de tudo que você sabe que vai rolar também, como os DJs e os brinquedos funcionando, é importante também ressaltar toda a estrutura que será voltada ao atendimento do público, hein? A Energia 97 Actuel prepararam um esquema extremamente profissional para atendimento ao público, com todo o suporte de assistência médica, uma ampla equipe de seguranças atuando desde a sua chegada no parque, assim como também em todos os setores do Hopi Hari. Além disso, você vai encontrar inúmeras lanchonetes, bares, proporcionando aquele momento super agradável para a reposição da sua energia. Afinal, dançar é o que se mais faz numa festa da Energia na Véia, não é mesmo? Festa da Energia na Véia! Chegou amanhã! É, amanhã, boa, sabadão! E um detalhe muito legal, que o ingresso que você comprar para a festa vale pro sábado inteiro, hein? Você pode chegar de manhã e depois curtir a festa do Energia na Véia até o final da madrugada. E pra quem não quer ir com o próprio carro, de repente pode comprar também o esquema de transfer. Teremos saídas durante todo o dia de São Paulo pra lá, tá bom? Todas as informações é só acessar o site festaenergianaveia.com.br. Estamos perto do final do programa. Eu queria mais uma... Será que tem como fazer mais uma palhinha aí? Domênico, eu queria mandar um salve aí pra um amigão nosso aí, pode ser? Manda! Claro, pô! Eu queria mandar um abraço aí pro Gordinho, empresário do Catra aí, parceirão, sangue bom, gente boa, endireitou a vida do nosso amigo aí de um jeito legal mesmo. Da hora. Recebe a gente de braços abertos aí, mandar um salve pra rapaziada do escritório lá, Rafael, GR Show, entendeu? Tá realizando esse evento aí, que vai ter quarta-feira que vem. Gravação do DVD. A gravação do DVD do Negão. Abraço aí, Gordinho. Tamo junto, Alex. Calma aí, deixa eu fazer o merchandise aqui, quarta, rapidinho. É, quarta rapaziada. Agora. Vendeu o peixe, né, negão? É, se vocês quiserem, vocês quiserem contratar o Mr. Catra, é 011-9856-2216. Como é que é de novo? 011-9856-2216 ou 55*903381. Quem quiser assistir o Catra hoje aqui, não puder de repente na quarta-feira, hoje o Catra vai fazer no Candeeiro aqui em São Paulo e depois na Vitrine Show. E pra você de Macaé que está ouvindo a gente, amanhã o Catra estará aí. É isso aí. Até que tem alguém de Macaé ouvindo. Mas calma aí, deixa eu só mudar aqui. Posso contratar é 9 você asterisco 23381. Repete de novo. Não, repete que não entendi. Vai. Telefones para contato 011-9859-9859-6-2216. Porra, ô Catra! 98596-2216. Calma, gente, tem coisas na vida da gente que é a planta! Ai, ai. Vou tratar de fazer um show particular, pode? É. Aqui, show particular, vamos lá. Vou tratar o show particular. Não faz isso não. Só na caixa. Só na caixa. Só na caixa. Te falei que as meninas vão te pegar, hein? Vamos lá. Ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chega de ousadia. Agora não tem caô, agora o Mr. Catra só vem falar de amor. Se é pra falar de amor, eu pego de leve, se não me der o seu coração, seu bumbum serve. O seu bumbum serve. Ratinho! Ô Catra, deixa eu fazer... Todas as perguntas pra você. Rápido. Você improvisa no teu show muita coisa, não? Muita coisa improvisada? Eu não faço show, eu faço festa. Festa, agora, né? Festa. É, gente, eu comecei a ensaiar pra tocar, foi essa semana. Foi essas semanas que antecedendo aqui o meu DVD, mas o lance é... O lance é tudo na hora, tudo né? Tudo bem improvisado, né? Ah, legal. Tem que ser na hora. Você sente o que o rapaziada... Show é Roberto Carlos, né, velho? Show é... Até o rei improvisa toda hora. É isso aí. Até tá o rei. Bom. E dando o Flamengo entregar, eu sou fã do rei, porque o rei foi, né, o primeiro da ousadia. O rei. Quando ele mandou... Vou cavalgar por toda noite... Ô, Catra, estrada colorida. Ô, Catra, mas antes disso, velho, ele ousou muito mais ainda. Que antes disso, numa época que ninguém falava nada, Ele falou lá, porque será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ô, oh, tá ligado, né, mano? Não, o rei foi atitude, velho. Ali o rei, ele sempre teve atitude, né, mano? Ah, é. Mas tinha que ter atitude. Quem lançou o rei foi o Tim Maia, né, meu irmão? Aí o bagulho é louco, exatamente, né, meu irmão? É verdade. É, quem não era raiz, era planta. Era planta. Entendeu? Vamos pro Black Blue. Boa, valeu, Black Blue. Obrigado, obrigado. Olá, Black. Parabéns. Show de bola. Isso aí. Isso aí. Pode fechar, fecha com mais uma, vamos lá. Encerrando com mais uma, mais quem uma vai ficar com a camiseta do Estádio 97 é o Carlos César Silva. Boa, Carlos César Silva, parabéns aí. Vamos lá, a última então, vamos lá. Então, rapaziada, por mais que pareça difícil, o certo vai ser sempre mais fácil. Viver na moral não dói, ser humilde não dói, ser verdadeiro não dói, ser puro não dói. Então escuta essa aqui, ó, se liga. Se tá se afastando da luz, da sagrada presença, o que parece remédio tá matando mais que doença. Pensa que é muito esperto, é o que todo mundo diz. Mas se tá longe do certo, tá longe de ser feliz. Todo mundo sabe, irmão, que o mais sábio foi Salomão. Mas segue a Constantino pro mundo da vacilação. Certo passa pelo errado, infecciona a ferida. Eu tive que ressuscitar pra saber da verdade da vida. Pra viver na natureza, com Deus na sua presença. Que nos criou com amor, sua imagem e semelhança. E colocou com pureza no fundo do meu coração. Quem acredita em Deus não tem religião. Acredita em Deus, não tem religião. Quem acredita em Deus não tem religião. Acredita em Deus, não tem não. Não tem não. Deus é onipotente, um só. Valeu. Cara demais, show. Mandou bem, mandou bem. Valeu, valeu. Da hora. É nóis. Obrigado. Sempre. É isso aí. Estamos chegando perto do final do Estádio 97. Muito obrigado pela audiência. Ali, ó, todo mundo. Te mandar um abraço especial pro Rodrigo Nobre, da Ideale, ouvindo o Estádio 97. Muito obrigado a todos. Claro que segunda-feira tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. Ó, espero todo mundo amanhã lá no Hopi Hari, hein? Grande festa amanhã do Energia na Veia, tá bom? Estádio 97 indo embora em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa 0%. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, tá bom? Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo S, um nome construído com história. Segunda-feira, 5h30 da tarde, mais uma edição do Estádio 97. Vem aí o Night Sessions, valeu! Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, no selo de Nick.